time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177 ou 3 parcelas de R$ 59. Isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$ 59 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Money! Money, money. O Primo Rico, com Thiago Nigro na Energia 97. Fala, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte: se você tá cansado de pagar aquela taxa pro banco, aquela tarifa, né, aquela taxa de administração, então eu posso ter uma solução para você. Abra uma conta em algum banco digital, porque os bancos digitais, eles não costumam cobrar tarifa de manutenção, não cobram TED e você faz tudo online, certo? Mas de novo, pesquise muito bem a instituição que você vai confiar o seu dinheiro. Beleza? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. E você preso aqui no seu carro, 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar pro seu estresse. Humor e energia pro estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Passa chuva, passa sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estágio 97 já tá no ar. Estágio 97. Tá começando a edição do Estádio 97 da Energia 97, senhoras e senhores. Deu uma desafinada, né, senhor? Ligada na banana, né? Tá na isso, cara. Prédio, pô. Sério, chega final de ano, não tem como, né, velho? Acabou, né? É limite da coisa. É um em nome de clássico do dia McDonald's, todo dia aquele clássico diferente por apenas R$8. Cada sexta-feira, dia de quarteirão, hein? E amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Que isso? Aproveite! Também nome aqui de extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode, mas beba com moderação. Último programa do Estádio 97 do ano, senhoras e senhores, bem-vindos. Boa aê, noite, boa tarde. Aê, boa noite. Boa noite. Mano, tá? Ô, mano. Não, tá. Mano, não tá, não. Tá, tá sim. Sim. Tá, tá sim, pô. Ó, mano, tá aí. Tem uma notícia em primeira mão hoje aí, como é que o mano não tá? É lógico. Mano? Não, mano, não. Tá chorando, acho, ainda né? Ainda tá chorando, hein? Mano, não. Tô... Aí, aí, ó. O Silvio Moro falou que ele tava. Tá aí, ó. Tá, tá aí, ó. Tá chorando. Mano, mano. Tô na área. Ah, fala, gente, tudo bem? Você tá na área, o João não tá, né? Não vou chorar, não vou chorar. Chegou a hora. O quê? Vai me pagar. Pode chorar, vai chorar. O teu pesar, você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão. Último que saiu a apaga a luz! Chupa, mano! Chupa, trouxa! Peraí, não tô entendendo, peraí. Eu também não tô entendendo. Essa cambada de idiota aí tá cantando isso daí, eu não tô entendendo nada. Pera só um minuto. Essa não sou eu, mano. Eu não cantei em momento algum. Cantou, eu não sei nem quem tá cantando. Então achando engraçado, não sei aonde. Qual que é a graça? Não tô vendo a graça aí. Como assim, Carvalho? Da Beth Carvalho. Ah, eu não cantei. Eu não cantei. Me coloca nesse troço aí. Eu não cantei. Eu não cantei. Eu não sei nem o que vocês estão falando aí. É uma homenagem a Beth Carvalho. Tá, mas o que que aconteceu? Conta pra nós. Perdeu. Vocês vão falar do Corinthians, é isso? É. Então fala do que aconteceu. Vamos lá, peraí. Temos mancheteiro aí ou não temos? Temos. A motinha tá aqui. Então antes de mais nada, eu acho que o programa deve seguir uma ordem, porque se tem um cara falando manchete... O Jé tá no Rio agora? Ô, Domênico, se tem uma ordem aí, por exemplo, tem um cara pra dar manchete ou não? Tem, o ouvinte ele não é obrigado a saber o que esses idiotas aí estão querendo insinuar. Por exemplo, se tem um cara aí, se tem um cara aí que vai dar as manchetes no programa, tem um cara, pode ser o Mota ou pode ser o Bento. Primeiro o cara da notícia, depois aí o pessoal repercute. Depois o pessoal pode ir lá e falar a respeito, mas existe pelo menos uma ordem para que a notícia seja exposta. Passando uma naba em vocês, primeiro, hein? Primeiro o cara dá a manchete, segundo você explica. Por que você tá nervosinho desse jeito? Não, pelo contrário, eu não tô nervoso. Peraí, Domênico, eu vou estar. Tá nervoso. Chama a costureira que o mano perdeu a linha. É um elogio. Perdeu. Não, isso pra vocês é um elogio, mas por exemplo, para de chorar, Domênico, mano. Se eu, que sou campeão paulista e campeão brasileiro, tô nervoso, imagina quem não ganhou nada esse ano. Aí o time que tá desmanchando. Mas fala, então vamos falar logo. O Jô foi embora na Goiás. 43 milhões. Pera só um minuto, gente. Vamos devagar. O Jô foi vendido, é isso? Sim, pro Nagoya 43 milhões. Por isso vocês cantaram aí esse troço todo. Porra, velho. Contrata o Danilo Gentili agora, mano. Por quê? O negócio é o seguinte, com relação, por exemplo, aí, a venda do Jô, o Domênico, tava na cara que alguma coisa que pintasse aí de grana muito alta iria embora. Aconteceria uma venda, como aconteceu do Guilherme Arana. Certo. O próprio Pablo, que não foi vendido porque acabou o empréstimo dele com o Corinthians e o Corinthians acabou não optando pela compra. Certo. Mas acontece, um time aí que tem a exposição que o Corinthians teve, tá na cara que não vai conseguir segurar os jogadores. Não, a questão não é desmanchar, Domênico. O desmanche, por exemplo, aconteceu quando houve aquela venda de 8 jogadores, aí 9 jogadores para a China. O Corinthians ele perdeu algumas peças aí importantes e agora ele precisa repor. Por exemplo, com relação aí ao Jô, o Corinthians ele tava preocupado aí com algumas peças, aí com alguns centroavantes, aí o Corinthians estava atrás. Na boa, até agora trouxe aí o Júnior Dutra e o outro jogador que o Corinthians está atrás e está praticamente acertando aí é o Trellis. Repôs a altura? Não repôs. Pula pirata. É isso que eu geralmente questiono e é isso que eu geralmente falo. A diretora do Corinthians, às vezes, aí, ela tenta buscar peças aí pra compor elenco, mas diante do que a gente tá vendo aí, perdeu o Pablo, perdeu o Guilherme Arana, agora tá perdendo o Jô. E o Balbuena, hein, mano? Pode pôr pra realmente repor esses que estão saindo? Não tem. Balbuena, é complicado. Balbuena também vai? O Balbuena é um outro jogador que tá na mira de alguns clubes, Domênico. Na última janela aí, recebeu uma sondagem. Aí complicou, Dudu. Não sei se o Corinthians vai conseguir aí segurar o jogador. Aí azedou pra nós. Os 25%, né? Eu tô triste porque não sabe. Seus 25% ficaram tristes? Eu acho que sabe o que eu vou conta fazer? Conta pra nós aí, por causa do jogo. Como corintiano que sou. Aliás, chupa antes. Corintiano total? Não, 25. 25. Eu vou lá na Ricardo Jafé pegar umas peças novas, porque nós perdemos umas peças aí. É o desmanche, né? Esse é o verdadeiro, né? Jesus, nossa, mano. Tá feia a coisa, hein, mano? Mas, mas tudo bem, perdeu o Jô. Perdeu aí. Pode o perder o problema não é perder, Jô, Domênico. O problema perdeu não é muito grave, hein, mano? Então, isso que eu ia te perguntar. Mas, Motinha, perdeu alguns jogadores e vai repor? Mas nenhum titular. Pablo, Balbuena, Arana, Jô, nenhum titular. O Jô não é titular? Quando é titular? Ironia, você falou na aula de ironia. Isso aí. E essa é a pergunta do Jô aí, né? O Pablo, o Balbuena. Meu Deus. Só um minuto. Ô, mano, você que é um cara aí que tá por trás das notícias, né? Eu vi a foto dele no Instagram. Tem alguma informação para o corintiano que venham alguns jogadores para repor? Como é que tá esse troço aí? Então, Domênico, a informação que eu tenho é que alguns jogadores aí de mais nome, com mais peso aí, eles começaram a chegar a partir do momento que o Andrés for o candidato de fato aí efetivado. Né? Vai esperar o cara chegar? Possivelmente será o próximo presidente do Corinthians. Tá na cara que ele já tá aí com a chapa dele aberta, estão falando que o Citadini pode ser aí um concorrente forte, mas a informação que eu tenho é que o Andrés aí será o próximo presidente do Corinthians. A partir do momento que houver a efetivação do Andrés como presidente do Corinthians, as coisas tendem a começar a acontecer. Mas na boa, cara, hoje a gente para analisar aí o futebol nacional. Ô, Domênico, por gentileza, só baixa um pouco o meu retorno aí, porque tá voltando todo o áudio aqui. Melhorou aí, mano, vê se melhora. Agora tá bom, agora tá filé. Mas com relação, por exemplo, ao futebol nacional, Motinha, Henrique Dourado é um jogador que o Corinthians já poderia ter ido atrás, cara. Que nem até o próprio Junior Dutra, na boa. O He-Man, que tá acertando com o América Mineiro, não tô falando que o He-Man é um Ibra, mas é melhor que o Junior Dutra, irmão. A força, sou invencível, somos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, He-Man. Então as situações tendem a acontecer a partir do momento da efetivação do Andrés como novo presidente. Vamos ver o que vira, Domênico, mas a expectativa é o que eu falei ontem. Ontem, antes de ontem, a semana passada, o Corinthians ele vai jogar uma competição como a Libertadores da América. Não adianta achar que com o Júnior Dutra, com o Trellis, com o Juninho Capixaba vai dar conta do recado. Tem que investir, irmão. Ô Dodô, tem uma coisa também que a gente não tá percebendo muito, às vezes o torcedor do Corinthians não se liga muito. Bastante dessa crise financeira que vive o Corinthians é em função do André Sanches. Ele que deu uma quebrada forte no clube. Ele vai voltar, hein? Porque ele é o responsável direto pelo estádio nos valores que foram praticados. Então, ele é, pra mim, o grande responsável por essa crise financeira do clube. Olha, eu discordo de você. E a maioria dos Corinthians quer ele de volta. Você pode discordar de mim, mas do estádio não dá pra discordar. Não, você vai entender o porquê. Então vai. O Andrés, ele expôs a ideia, ele encabeçou um projeto, sim, fato, mas quem votou pelo sim foram os conselheiros. Vamos então lá. Não dá pra tirar a culpa. Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos, unidos venceremos a semente do mal. A situação, Ale, por mais que você atribua somente ao Andrés Sanches aí a quebra do Corinthians. Não, o principal. Eu discordo. O principal responsável quem foi o próprio conselho. Ninguém colocou ali um revólver na cabeça dos conselheiros e disseram, vote aí no estádio. Não. O conselheiro que muitas vezes tá lá e tá lá só pra puxar saco, foi ele que aprovou o Hicks Music, foi ele que aprovou o MSI, foi ele que aprovou o estádio. Então, todo mundo sou queria contra o estádio também, mas, né, mano? Ô Motinha, aí esses que tá. Esse é o grande problema. Foi bom pra algumas pessoas. O estádio do Corinthians foi uma desgraça. O estádio do Corinthians, ele foi aí inicialmente cotado com um valor aí de 700, 800 milhões de reais. O principal ali, logo no início, 600. Aí falaram, não, 600 não dá pra fazer, foram pra 800. De 800 passou pra 1 bi. De 1 bi passou pra 1.200. Ninguém vetou. Todo mundo batia palminha, não, daqui a pouco paga. Aí que tá, um negócio que começou aí com 600, passou pra 800, depois passou pra 1 bi, depois passou pra 1.200. Ninguém vetou, não dá pra chegar e falar que foi a culpa de uma única pessoa. E todo mundo sabia, né, mano? Foi conivente com tudo que aconteceu. E não tem inocente nessa história, mas, todo mundo sabia, né? Eu tô fazendo obra no meu apartamento. Chega lá, eu tô planejando gastar, sei lá, 10 mil reais. Uhum. Tá na cara que sempre vai ter uma sobra que você tem que colocar dentro dessa conta pra que você não seja pego de surpresa. Beleza, eu tô contando 10 mil. Passou pra 13 o orçamento? Tá dentro de uma conta que você faz, porque fala, acabou a areia, acabou o cimento, acabou o carro. Você usa tubo PVC ou cai muito? De vez em quando cai um pouco? Não, eu uso. Mas com relação com relação ao orçamento, alguém acha que o preço que foi declarado do estádio foi o preço verdadeiro? Tem alguma pessoa no mundo que acha? Eu acho que não, eu não conheço, não. Né? Porque daí seria então, a inocência quando você da inocência. Faz uma obra. Quando você faz uma obra, você tem que sempre calcular um pouco aí a mais, porque sempre acaba extrapolando o orçamento. Mas nada que justifique o dobro. Boa, se eu calculo gastar 10, o meu pedreiro, o empreiteiro fala, tá em 20, alguma coisa tá errada. Aí azedou. Boa, azedou. Tá, mas isso a gente já sabe, né, mano? No Brasil, todo mundo sabe que, infelizmente, as coisas acontecem dessa forma. O Corinthians, ele fez uma auditoria recente, comprovando que o estádio não foi de 100% entregue, que houve um superfaturamento. Então, esse tipo de informação, o Corinthians ele tem que continuar levando à frente e responsabilizar as pessoas que, de fato, fizeram com que aquilo aí acontecesse. E se alguém lucrou com o estádio do Corinthians ali de maneira indevida, que essa pessoa seja punida, tá certo? Responsabilizada por isso, que devolva o dinheiro. Boa. O Corinthians não é obrigado a ficar arcando com custo que ele não deve. Seja por pessoa A, B, C ou D ou por empresa A, B, C ou D. Mas vamos, se alguém vamos, levou vamos... o dinheiro de forma indevida, essa pessoa ou empresa que seja responsabilizada, tá certo? Que seja processada, que pague criminalmente e que devolva o dinheiro pro Corinthians. Vamos acreditar que sim, né, então, mano? Então o presidente do clube não vai ser esse que você falou. Se for assim, não vai ser o mesmo. Ué, mas aí que tá, Ale. Se alguma coisa for provada contra o Andrés, é isso que você falou? Se alguma coisa for provada contra ele, porque até agora aí tá só no indício, pessoa A, B, C ou D, empresa A, B, C ou D, eu quero fatos concretos. Se de fato alguém, tá certo? Independente de quem seja, estiver atrelado a esse processo e ganhou um dinheiro indevido, que essa pessoa seja responsabilizada. Será? Eu só não acho, Ale, que tem que ficar todo mundo, mas é isso, é aquilo, todo mundo na base da suposição. Fizeram um estudo, tem uma auditoria aí, dá pra pegar, gente. Dá pra pegar. Quem, de fato, aí lucrou com o estádio do Corinthians, dentro da auditoria deve ter. Ô, mano, falando... Ô, mano, falando do Luca aí, o Corinthians tá tentando convencê-lo aí pro Rio, mas diz que ele não tá muito afim, não, viu? Que ele faz parte daquele pacote do Scarpa e que o empresário dele não ficou muito feliz com essa história também dele pro Rio. Olha, Motinha, a questão é a seguinte, cara. O Luca, ele não será aproveitado pelo Carille, isso daí já é fato. É nítido que ele não ficará no elenco do Corinthians em 2018. Ele vai fazer, talvez, aí a opção que o Roger Guedes fez. Não dá pra chegar e obrigar o jogador a ir pra determinado clube. O Luca, no Corinthians, ele tá numa situação muito mais complicada do que o Roger Guedes. O Roger Guedes, por exemplo, no Palmeiras, ele recusou a proposta do Fluminense, mas é um cara que vira e mexe e entra. O Roger Guedes não é aquele cara que nunca jogava, por exemplo, como, vamos lá, o Rafael Veiga, como o Johan, como aquele zagueiro Antônio Carlos. Esses aí são reservas. Agora, o Roger Guedes é um cara que vira e mexe, ele beliscava ali uma chance no time titular, é um cara que vira e mexe estava jogando. Então, era uma outra circunstância. O Luca, diferente do Roger Guedes... Os caras não querem mesmo. Ele não será aproveitado. Mas qual é o mistério do Luca, mano? Já descobriram ou não? Ninguém sabe, ninguém explica. Olha, RG, rolou um problema com o Luca já desde aquela época da renovação do contrato. O Luca ele começou muito bem no Corinthians, aí depois teve aquele embrólio lá, renova, não renova, o empresário dele pediu um caminhão de dinheiro, isso caiu como uma bomba na torcida do Corinthians, o pessoal começou a chamar ele de mercenário, dali em diante, o Luca nunca mais jogou bola com a camisa do Corinthians e a galera internamente fala que o Luca, nos jogos decisivos, ele sente o jogo, ele não joga nada. Entendi. Então, juntando todos esses fatores aí, fizeram com que a torcida pegasse meio que um bode do Luca. Nesse Campeonato Brasileiro, ele foi bem pela Ponte Preta, mas internamente o Luca não é benquisto. Então todo mundo está viabilizando aí talvez aí, a ida do Luca para um outro clube e o Corinthians conseguir trazer talvez um jogador aí de peso. Por exemplo, nessa parada aí do Fluminense. Falam aí que o Abel quer o Marquinhos Gabriel, o Luca e mais um jogador, que pode ser o Giovanni Augusto, pode ser Léo Príncipe, pode ser o Jean Volante, enfim. Eu acho que valeria a pena, e muito, o Corinthians ele trocar, porque você trocaria dois jogadores aí que são bancos do Corinthians e um jogador que não está sendo nem relacionado e que não vai ser aproveitado na temporada 2018, que é o Luca, para trazer um cara que vem para ser titular, que é o caso do Gustavo Scarpa. Agora, com a venda do Jô, o Corinthians precisa se preocupar em trazer mais um centroavante. Esse centroavante não vai pode custar ser um dinheiro, né? Ô, mano, quem que você acha no mercado aí, mano? Fale... Então, ô, Vieira, na boa, cara, o Rafael Moura, que está acertando com o América Mineiro... Não é o Mineiro, He-Man, não, É ele, o próprio. Mas você acha que é para Libertadores, mano? Ele é muito mais jogador que o Junior Dutra, irmão. Mas, ô Vieira, o meu centroavante, que eu de fato faria isso pra trazer, seria o Henrique Dourado. Tá. Seria o Henrique Dourado, poderia ser o Roger que acertou com o Inter, enfim, a diretoria do Corinthians ela não... Quer bater rolo com o Rodrigão? O Rodrigão tá dando sopa lá, em cima do Luca pra nós. Aí. É, meu mesmo nível. Aí. Mas na boa, você pega, por exemplo, hoje, eu acho que o Rafael Moura, ele é muito mais jogador do que Trellis e Junior Dutra. Mas não é o centroavante que eu gostaria, não é o centroavante dos sonhos também. Claro. Hoje, pro parâmetro nacional, o Henrique Dourado, cara, que é um cara que não vai permanecer no Fluminense também, seria um jogador viável, cara. Seria um jogador viável. Seria interessante. E ele bate uma dessa muito faz bem um pacotão pênalti. Com o Fluminense, traz lá o Henrique Dourado e Scarpa. Manda lá uma meia dúzia de jogadores pro Fluminense. O Fluminense eles não vão querer, não, hein? O sonho do corintiano era o Tardelli, né, mano? Então, até era, Motinha, mas não tem como você tirar o Tardelli da China com pouco dinheiro. Como é que você vai chegar até o Flamengo, que é um time que tá interessado também aí? Hein? As pessoas falando, pô, o Flamengo numa dessa aí vai fazer uma proposta aí. O Fábio Azevedo da Fox, ele disse que já existia até um pré-contrato assinado do Tardelli com o Flamengo, que as coisas já estavam até adiantadas. Cara, na boa, o Tardelli hoje na China, ele ganha um caminhão de dinheiro. Por mais que ele abra mão de metade desse caminhão, ele ainda vai ganhar metade de um caminhão. Que é muita grana também. Tem jeito. O Flamengo é o time que tem cacife pra pagar. É muita areia pro seu caminhãozinho, mano. Hoje é. Hoje é. Olha. Então o Corinthians tem que se pautar dentro da realidade dele. O Henrique Dourado talvez seria um centroavante aí mais viável. Então, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Pensando em tudo isso aí que foi dito até agora, aquela chave da Libertadores do Corinthians ficou difícil. Mais difícil ainda, mais difícil. A chave ficou difícil. Sabe por que não ficou? Ah, não. Porque o próprio Independiente, cara, que também foi finalista da Copa Sul-Americana e levou o título, tá desmanchando o time, aquele Barco não vai ficar, o Mesa não vai ficar, o Gilberto não vai ficar. Embora, né, mano? O técnico então, mas aí nivela tudo por baixo. Agora, ô mano, só concluindo, né, esse lance do Jô aí, o Vessone agora há pouco colocou no Twitter um negócio, cara, que... A saída de Pablo e do Arana dá pra substituir com mais facilidade, né? Agora, a do Jô muda até o jeito do Corinthians jogar, né, mano? Então, Vieira, acaba mudando, depende, cara. Depende quem é que vem, né? O time do Corinthians, ele era muito dependente do Jô. Era sempre aquela bola do Cássio, que muitas vezes aí a bola não passava nem pelo meio campo. Era aquela bola lá ligando da defesa pro ataque, já na cabeça do Jô, e o Jô dava aquela casquela pra quem tivesse passando aí rápido aí do lado. Né? Ele fazia isso no Atlético, Romero, né? Ou podia fazer ali com o Cleison, enfim. E isso funcionou muito bem. É. Eu acho que no futebol brasileiro hoje não tem um jogador que faça o pivô que o Jô faz. O Jô, ele fazia muito bem aquela proteção, aquela bola que muitas vezes chegava quadrada, ele dominava, ajeitava pra quem tivesse passando ali pra poder receber depois lá na frente novamente. Então o Corinthians, ele vai ter aí realmente uma dificuldade muito grande. Pra... Oi? Não. Pegar o Fred, o Corinthians, hein? Cê, Fred tá indo lá pro Fred tá acertando com o Flamengo, hein? O Fred já tá acertando com o Flamengo. Não dá, não. Mas o Fred também é bom jogador, cara. Mas eu acho que o Fred é aquele centroavante que no estilo do Corinthians, eu não sei se ele funcionaria bem, o Benedetti. Porque o Fred é aquele centroavante à moda antiga que cada vez mais tá em extinção. Porque o centroavante moderno hoje, quando você tá sem a bola, você ajuda, você recompõe, você volta para dar opção de passe no meio campo. O Fred não faz isso. O Ricardo Oliveira não faz isso. Boa. Eu prefiro que o Corinthians tenha talvez aí um centroavante no naipe do Henrique Dourado. O Henrique Dourado seria talvez aí... Nenê Hilário para fazer o pivô. Boa. Joga muito. O Henrique Dourado então, poderia ser um centroavante para suprir a ausência do jogo. Tá mano, certo. Daqui a pouco a gente volta e vamos discutir aqui mais, pessoal. Tá certo. E o Motinho, agora vamos falar de quem, vai? Vamos falar do São Paulo, que hoje... São Paulo. Novidades. Perdeu, Motinho? Novidades. Como é que é? Homem subiu. Novidades. Homem subiu. Novidades. Novidades. Novidades. Qual que são as novidades? O que você tem de novo aí, Motinho? Boas ou ruins? Então, hoje... Não tá confirmado oficialmente, o São Paulo não falou. Mas, tipo, Jean, goleiro do Bahia. Tchau, Aline, feliz ano novo! Tchau, Aline, feliz ano novo! Vai dar, né? Vou ver mais ela. Acho que vai, ela vai vir semana que vem. Aline, se eu não tiver mais, é que eu fiquei cego. Nossa senhora. Então, o Jean, o goleiro do Bahia, né, esteve no CT do São Paulo. Tá acertado. Fazer exames, né? Novo mito. Pode ser, quem sabe. Oh, pelo valor que vão pagar pra ele, tem que ser, velho. Ah, tô pagando caro? Quanto é? Já falaram de valores, ô Motinho? Quanto é o valor? A última vez era 1,5 milhão, não era? 1,5 milhão? Não, era mais, cara. Catsa? É caro. O Raí falou que ia rever o valor. E o pessoal do Bahia falou, mas não dá. Só do Bahia. Mas o Jean chegando não é novidade. Novidade é saber como é que ficou a cara do Sidão. Ah, não sei, velho. Mas a princípio... chega, né? A princípio ele não chega pra ser titular, não, viu? Mas é sombra, né? Mas é sombra, né? É sombra... Não é o nosso sombra. Ah, mas é, mas tem que ter uma sombra, velho. Tem que ter uma sombra. Se for o nosso sombra, é melhor. Eu acho que o Sidão, pelo ano que ele fez, principalmente no final, aí ele fez uma recuperação boa aí, entendeu? Tipo, ele conseguiu apagar aquelas más atuações que ele tinha feito aí durante o campeonato. Eu acho que sim, cara. A princípio, começo do ano, o goleiro vai ser o Sidão. Se pagarem uma bala, ele vem de titular. Não, titular não. Até porque você não pode perder o grupo, velho. Mas o ano do Sidão, vocês são paulinos aí, e eu 25%... Ah, 25%, né? Você acha que o ano inteiro do Sidão foi bom? Foi o quê? Foi médio, mas o que foi conta foi o final. Médio, ruim. A conta foi o final da tua irmã. Que isso? O ano de 2017 foi bom, não é final do ano. Tem que analisar o ano num contexto geral. 31 de dezembro ele foi bem. Não dá, gente. É que é difícil a gente analisar. Ele jogou. O São Paulo tava disputando. Eu acho que o ano dele não foi bom, eu acho. Eu analiso. E no final ele foi muito bem, cara. Parabéns pela minha análise. Teve jogos que ele salvou o São Paulo. Mas ele começou bem. É, e caiu. Depois caiu pra caramba. Depois foi substituído, machucou, voltou. Chegou legal, deu uma escorregada. Escorregou e voltou. Terminou... Quanto é, Ale, a nota? Terminou bem o ano, porque ele jogou do meu lado lá no Pacaembu no jogo do Ronaldinho. Você não falou isso pra ele. Aí a nota foi a 10. 5, é? Isso, exatamente. Mas eu acho... é, que nota você daria, Ale? Eu dou nota 5,5 pra ele. Passou 7. De ano, então. 7. Eu acho que ele é um goleiro 7. Nota 6. Ele salvou o jogo. Se o Rogério Ceni foi 10, ele é quanto? Não, mas desse ano. É só um jumento. Tá falando um ano, tá bom. Tá. Ó, eu acho que ele é um goleiro nota 6,5 e teve nota 5,5. E o ano do Jean? Quanto? Ah, o Jean teve um ano de 7,5 aí. Rapaz, então. Você nem acompanhou, você acompanhou o Bahia todos os jogos. No caso, eu trabalho com, mais ou menos com isso, né? Nossa senhora. Nossa, que porrada. Você nem sabia que era o Jean até falar que eu sou profissional, né? Eu vejo jogos e reality show. Tá bom, mas no caso do Sidão, individualmente, falando é que o São Paulo teve um ano ruim também. Então é difícil a gente acreditar só o Sidão nessa má fase. Feliz Natal, feliz ano novo, bom trabalho. Tchau, Feliz Natal, tchau. Mas assim, o Sidão, cara, eu acho que no final do ano, principalmente nos 3 últimos meses aí, ele pegou muito, cara. Ele pegou muito e eu acho que pra 2018 ele merece sim começar no time titular. E a outra notícia aí, a gente não tem certeza, né, Marcão? Nada, não tem certeza. Tem certeza de uma caceta. Fala uma coisa que você sabe, pô. Tá bom, então a próxima vez que você fala assim, olha, tão falando que tal porrada, coisa. Velho. Eu vou te cortar, seu trouxa. Viu? Seu trouxa. Ó o Dudu, que traíram. Dudu, traíram. Isso, mas hoje o cabelo do Sidinense, mano. Maestro, seu... como assim? É o maestro, eu não tenho nada a ver com isso. Parece que tem um gambá na cabeça. Eu quero acabar o Natal bem, hein, velho. Se é pra estragar, vamos estragar logo na Natal. Calma, Cláudio, calma. Mas o Natal, o Natal... Nosso café tá geladinho, ice coffee. Você pediu autorização pra fazer essa merda aí? Não, mas é lá fora. E aí, só isso, senhores? Não, calma, tem informação. A imprensa argentina tá batendo forte. Né, Marcão? Do Prato. E dizem que a oferta seria de 37 milhões pelo Prato. Que é isso? Vai embora. Aí vai. Nem no Fasano tá 35 milhões o Prato. Pelo amor de Deus. Vai embora, hein? Nem o chinês. Nem o louco. Se pagar a multa, se chegar esse valor, é o valor da multa. Então, mas você acha que fazer. É difícil, né, Marcão? Segurar? Não, dele, é difícil, né? Alguém chegar com essa bala, né? Só não, dizem que o River Plate... Será que o River vai conseguir, cara? Só se vender o estádio. O River não tem essa grana, cara. Se a economia... se a economia brasileira tá difícil, imagina a Argentina, mano. Tá peraí, ô Vieira, o River ele vendeu o Alário, inclusive o Bayer Leverkusen comprou o jogador, ele pagou a multa rescisória do contrato. O River tava fazendo jogo duro, tava fazendo docinho. É. O Bayer Leverkusen ele fez o que a China fez com aquela leva que ela levou do Corinthians. Chegou ali e já falou pro empresário qual que é o valor da multa. Foi lá e depositou na conta do River. Se não me engano, essa multa foi de 24 milhões de euros, cara. O River tem dinheiro. Então, o River vem pesado mesmo. Vem e outro, o que vai pesar bastante aí também, Motinho, mano, vai ser a vontade do jogador, né, cara? Porque assim, ele tá longe da filha dele, o River ano que vem disputa a Libertadores, o São Paulo não, e ele tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. Pra Copa. Então, tipo, e a capa do Olé hoje, Marcão, é ele com uma torcedora, hein? Com a camisa do River. Então. Vocês estão falando aí do Lucas Prato, se ele tiver a ambição dele ir pra Copa do Mundo... Lucas Prato, você é um cara que tem dinheiro pra comprar um videogame. Faz o seguinte, Lucas Prato, que é isso? Um videogame, pega aí um Xbox, um PlayStation, aí faz o seguinte, compra um jogo de futebol e dá uma olhada ali, ó. Seleção da Argentina, Lucas Prato, você tem, ó, na tua posição, Higuaín, você tem Agüero, você tem o Benedetto que tá machucado lá, que ele rompeu o ligamento. Mas será o Benedetto? Será o Benedetto? Você tem ali Dybala, você tem Icardi, você tem Messi, você tem Di Maria. Acho que ele não vai, não vai, né? Gente, o Lucas Prato, por mais que ele tenha, talvez, aí a esperança é a última que morre, mas na boa, cara, uma seleção aí que tem Higuaín, Agüero, Messi, Icardi, Dybala... Benedetto, que tá sendo convocado, e o Lucas Prato não. Na boa, como é que o Lucas Prato joga num ataque desse daí? Até o Di Maria, se colocar ele um pouco mais avançado, sim. Não dá pro Lucas Prato, irmão. Agora, ô Marcão, tem um detalhe aí que diz que o empresário dele falou o seguinte, que quando o Prato veio para o São Paulo, o sonho dele era disputar a Libertadores. Sim. Esse é o maior sonho da vida dele, ganhar uma Libertadores. Sim. E que, de repente, essa oportunidade do River vinha de encontro ao sonho dele. Assim, então, sem dúvida. O Prato, anteontem, falou o seguinte, tudo que tô falando é mentira, blá, blá, blá, blá, blá, blá, eu não falei nada. Mas me seduz jogar no River. Então, a gente não sabe. Não pode externar, né, o Motinha? Na realidade, agora, dizem a vontade que dentro dele... do São Paulo falou o seguinte: se depositarem o dinheiro, a multa, o São Paulo vai vender. Não, mas não eles é que querem que o Prato venha e fala: eu quero ir pro River. Que é o que tá acontecendo no caso com o Diego Souza também. A diretoria do esporte, em referência até esse caso, ela falou: a gente até facilitaria uma negociação com o São Paulo desde que o jogador chegasse publicamente e assumisse a vontade dele de ser transferido. Pra quê? Pra justamente não criar esse dispositor insatisfeito no seu elenco, é prejudicial. O Prato é um cara que ganha bem, você entendeu? Se você tiver ele, de repente, focado em outra coisa que não seja o São Paulo Futebol Clube, eu acho melhor ele ser negociado. Obviamente que o São Paulo vai ter que ter um plano B aí, uma carta na manga, pra poder ir atrás de alguém. No caso, pegando esse dinheiro, no caso poderia ser um Gabigol. O São Paulo estaria bem mais tranquilo se o Gilberto não tivesse saído, hein? Então, mas aí é que tá. Poderia perder mais tranquilamente o Prato. Agora não vai ter ninguém. E se você... Mas assim, pra convencer o Gilberto... Mas pra ele tá trazendo um Diego Souza, né? Ah, tudo bem. Vai ter que ir atrás de mais um cara. Pior que se já tivessem, vamos dizer assim, ventilado essa informação de que o Prato poderia ser negociado aí no começo do ano... Né, poderia chegar pro Gilberto e falar: ó, Gilberto, aí, pô, o cara de repente. O cara vai sair. Mas, pô, não tinha nem perspectiva de nada, cara. E como é que tá o Diego Souza? Porque até agora tá vendo. Então, é exatamente isso. E esbarra no salário. Com o Diego Souza tá tudo certo entre São Paulo e Diego Souza. O São Paulo tá discutindo agora com Sport. O Sport. Acontece que o Sport deve 4 milhões pro São Paulo, ok? Da venda do Rogério. Então, eles estão discutindo como é que vai ser essa história. Só que o Sport não quer ficar mal com a torcida. Não quer liberar o jogador porque ele não quer ficar mal com a torcida. Então o Sport quer falar o seguinte: você quer ir pro São Paulo? Então eu quero uma declaração sua. Sim. Vai dar uma entrevista falando o seguinte: eu aceitei a proposta do São Paulo, eu quero ir pro São Paulo, entendeu? E ele vai dar essa declaração. Aí é que tá o problema, quando, né? Quando o Palmeiras teve o interesse no meio do ano, ele correu. Ele não quis chamar essa declaração. Ele não chamou pra ele, né, Marcão? Ele se escondeu, foi pro Rio. Ah, mas posso te falar, Benedetti? Nessa situação, cara, eu acho que agora ele faz. Porque senão ele vai ficar mais um ano no Esporte. Vai ficar no Esporte, concordo. A diretoria já mostrou que fala assim: se você não sei. Mas eu não sei, e aí não é uma crítica, nem um julgamento, certo. Mas eu não sei se ele quer sair do esporte. Será? A vida dele, não tô falando da vida esportiva tá dele. Legal, né? Essa aí, eu acho que ele já deixou em segundo plano em algum momento. Pode ser que isso tenha mudado com a da seleção brasileira. Ele está na última convocação esteve, então. Eu não acredito que ele esteja. Eu também acho que ele não vá na Até torço para que não. Seria um equívoco do Tite, do que Tite, eu admiro muito. Acho. Pelo bem do Brasil, né? Acho que Diego Souza, Rodrigo Caio, são caras que não podem estar na lista. Mas enfim, ele, quando vai pro esporte, e o time é dele, joga em função dele, a vida dele fora do campo tem ali alguns confortos, para não dizer regalia, que é a palavra mais verdadeira. E ele, quando ele veio pro Rio de Janeiro, agora recentemente, ele não conseguiu ficar. Quando ele veio pro Fluminense, ele ficou aqui um mês e foi embora. Porque a vida dele lá é muito confortável. Ele faz as coisas que ele gosta, joga o futebol aí dele, faz o gelinho dele. Então, esse estilo de vida ele não vai ter em outro time. Não vai ter, não vai ter. Não vai ter. São Paulo não vai ter nunca. E ainda a respeito dessa lista da seleção, ali, Oliveira, Hernanes, cara, você convocaria ou não? Eu acho que ele merece uma oportunidade, sim. Eu acho que ele... Ali, nessa função que o Hernanes pode exercer, eu acho que ainda existe uma dúvida na cabeça... Do Tite. Ele já convocou, por exemplo, um jogador que ele gosta muito, que é o Juliano. Eu acho o Hernanes mais bola que ele. Concordo. O Hernanes ele pode fazer, inclusive, mais de uma função no meio-campo. E eu acho que ele fez aí uma campanha pelo São Paulo que credencia o jogador a pelo menos ser lembrado aí pelo Tite. Né? Tá certo. Mas o Hernanes aí eu acho que ele poderia jogar até, inclusive, no lugar do Diego, viu, Ale? Não, o Diego também não merece estar indo pra seleção, não. Então, o grande problema aí, cara, do setor ali que o Hernanes atua é que o Brasil tá bem servido também, né, cara? Você pega ali, por exemplo, não dá pra pensar no Hernanes fazendo a função ali de segundo volante. Imagina o Hernanes tendo que brigar por posição ali com o Renato Augusto, com o Paulinho. Com o Renato Augusto dá, hein? Pelo amor de Deus. Mas quem é o reserva de segundo volante hoje? Não é o Juliano? Olha, Ale, depende. Você pega ali, aquele setor ali, o Casemiro é o cabeça de área mesmo do Tite. Isso daí ele não vai abrir mão. É, Casemiro e Fernandinho. Esses são os dois. O Fernandinho é um cara que sai bastante, ele já faz às vezes ali de segundo volante. Você tem ali um Renato Augusto que joga naquela função, você tem o Paulinho que joga naquela função. É complicado, cara. O Hernanes, ele poderia talvez jogar um pouco mais adiantado ali pra ser aquele último passe na direção do atacante. Mas, pô, tira quem? Acho também, concordo com vocês aí, o Diego não merecia aí, eu acho que o Hernanes também é mais bola que o Juliano, não, acho que assim como acho que o Jeromel também é mais bola do que Gemerson, Rodrigo Caio. Mas é que o Diego, mano, você sabe que seleção também tem sempre um pouquinho tinha coisa assim de política, não, né? Não, não, não. Então, pra tirar o Diego... O cara do Flamengo, né? Será? O Flamengo, quer dizer, o time da massa, é um pouco complicado. Acho que o Diego não vai... E o Hernani está jogando mais que ele. Sim. Eu acho que o Hernani joga mais que o Juliano e discordo do Mano. Eu acho que ele pode jogar em qualquer uma do meio-campo, principalmente no time do Tite, em que o Renato Augusto, por exemplo, muitas vezes faz a função de segundo volante pro Paulinho embora. O Hernani joga mais que o Renato Augusto, hein? É que aí vai um pouco da confiança do cara. Ah. E aí acho que o Diego Souza não você vai. Você é treinador, você sabe disso. O treinador, ele tem alguns jogadores aí que são de confiança. Sim, é, ele não vai mexer. O Renato Augusto é muito nítido. Renato Augusto é isso aí mesmo, o Mano tem razão. Foi pra seleção brasileira. É, o Renato Augusto, ele já tá na seleção aí desde aquela época que ele tava na China. Eu respeito e entendo o Renato Augusto. Eu acho que o Juliano tem menos bola que o Hernanes. E acho que o Diego Souza não vai. Até o Luan... acho que não vai não, viu? Até o Luan, que pode fazer várias funções, não tá indo. Tá na frente dele. E não tá indo. É. E não tá indo, é verdade. Bom, não tem quase política, né, RG? Nenhum. Quase nada. É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. É, meus amigos, vamos falar... Ah, deu fome essa hora aqui, hein? Vamos falar de McDonald's. É, meus amigos, vamos falar de McDonald's, porque é o seguinte, olha, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8, não é verdade? E hoje é sexta-feira, é dia de curtir com os amigos, dia de happy hour no trabalho, aliás, praticamente para muitos, né? Nossa. Seria aí praticamente a última semana de trabalho para muitos, né? Para muitos é a última semana. Hoje tá semana que vem, aquelas folgas, aquela coisa toda. E olha só, aí no McDonald's é dia do quarteirão com queijo, meus amigos. Ah, não. Pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles por apenas R$8. E para ficar melhor ainda, acompanhe de McFritas e bebida por R$19,90, só R$19,90, hein? Ah, melhor forma de se preparar para o final de semana, hein? Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de quarteirão. É o Estádio 97 pela Energia 97, que vem também em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de distribuidores Ford, troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59. É, só nos distribuidores Ford, hein? Nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E agora vamos falar de quem, Motinha? Vocês. Nós? Vocês. Não, vocês. Não, nós, né? Vocês. Ah, Verdão! Nós. Vocês. Nós. Vocês. É, nós, fala de nós. Nós não. Então, fala de nós. Não tenho, fala aí, Ale. Fala aí o quê? Como assim, Mota? Você não tem informação? Gente, eu cheguei ainda agora, não sabia nem que era pra pegar no chefe. Esquentou, beleza, hein? Esquentou a negociação, né, Ale? Do Marcos Rocha no Palmeiras, hein? Tá bem próximo. Tá bem próxima. E a troca agora só envolviam dois jogadores, o Guedes e também o João Pedro. Ficou só agora o Guedes. Só o Guedes. Então o Guedes vai, Marcos Rocha vem. E o João Pedro parece que o Roger quer aproveitar o João. Não, e eu acho o João, o João Pedro. Que fez um bom ano de 2017, jogando inclusive muitas vezes como meio campista. Agora, o Guedes é o seguinte, se o Palmeiras for trocar o óleo, o Guedes vai no bolo. Porque qualquer troca que o Palmeiras for fazer... O cara não quer, que nem o Lucas. Impressionante, cara. Não, acho que pior que o Lucas, viu? Porque o Guedes tem um problema de relacionamento muito sério lá. O Roger, treinador, já percebeu e não quer contar com ele. Porque sabe que pode poluir o vestiário. Vai arrumar pra cabeça. Vai, né? Sem dúvida. Me parece sair aqui até no Globo.com aqui, que parece que tá faltando pequeníssimos detalhes. Pequenino detalhe. É verdade, viu? Pra dar certo a coisa aqui, ó. Até que saiu enfim, aqui. Lateral ainda. Olha a notícia do Globo.com, né, mano? Você tem notícia aí, mano? O Marcos Rocha, ele já tá praticamente certo. Com o Palmeiras, ele vai jogar no Palmeiras em 2018. Mas quem roda aí, então, é o Jean, né? O Jean vai pro meio, né? Aí você tem mais um jogador que joga na meiuca. Domênico, não vai, velho. Não, eu sei que não vai. Pera só um minuto. Mas, ô Domênico, analisa só. Analisa só. O meio campo do Palmeiras, se nada mudar, possivelmente será aí composto ali pelo Felipe Melo e Moisés ali naquele setor de volantes. Você tem ali Tietê, você tem Thiago Santos, você tem Bruno Henrique. Eu acho que o Jean, se ele quiser realmente brigar pela titularidade... Ele tá um passo atrás nessa corrida aí. Mas ele pode jogar aberto pra ele, seria de lateral direito. Então, ele vai jogar, vai ficar com um lateral a mais, né? Fica com opção. Então, mas opção ele de ou de volante ou de lateral. Não quero jogar água no chope de ninguém. Mas o Jean vai ter que operar, Oli? Não, o Jean, acho que já esse ano dele já foi ruim. Eu acho que daqui pra frente vai ser ladeira abaixo. Você acha? Por quê? Rogando praga. Primeiro porque ele tem problema de joelho. E segundo que ele tem já... Problema sério, Ale, do joelho? De idade, é crônico. Ah, é? E problema de idade. Agora, o Marcos Rocha, esse ano ele não jogou absolutamente nada. Ele não jogou. Ele é bom, mas precisa jogar. Ele é bom, mas não jogou nada. Entra naquele rol de contratações o seguinte... Que é preocupante. O Mike já jogou bem? Já jogou muito bem. Mas já jogou mal. Mas ultimamente não consegue jogar. O Marcos Rocha já jogou bem? Já foi excelente na lateral direita do Atlético. Na Libertadores já se vão o quê? 5 anos? Vai para completar... vai completar 5 anos. E não jogou nada esse ano, mas não jogou nada. É bom jogador, mas precisa se provar de novo. É, agora na... Ah, mas é na aquele teoria também, né, Ale? Desgastou, mano. É, na teoria, você... Não é só os ares. Mas, claro, na teoria, o Palmeiras ficou... melhorou pra caramba. Eu tô falando assim, com relação às laterais. Sim. Ano passado tínhamos lá... Tínhamos lá o... Egídio. E na direita o Mike. Você tá trocando por Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Então, pera lá, hein. Na teoria. Sabe, melhorou assim... sei lá... 300%. Ou mais. Ou mais, hein? Agora, precisa ver se essa melhora que a gente tá falando na teoria se concretize na prática. Isso. Porque uma coisa você vê, é o que o Ale falou, o Marcos Rocha não jogou nada esse ano, né? Se limitou, mas no ano retrasado jogou pra caramba. Se limitou a bater lateral dentro da área. Se ele voltar a jogar o que jogava... Tá, e o Palmeiras tá apelão com esse esquema agora, porque tem Moisés e Marcos Rocha fazendo isso agora, é o seu Benedetti. Exatamente, vai cobrar lateral. Tá com medinho, maluco. Ah, o Marcos Rocha também joga, né? Joga. Tiro de meta, ele bate na área com a mão. Olha o irmão com medinho aí. Vai, se fecha, maluco. Tá com medinho. Não, não é medinho, maluco. Não é medinho, não, mano. As laterais do Palmeiras agora ficaram fortes. Todo mundo aí, mano. E eu acho, RG, eu acho que todo time de futebol, a maioria dos jogos você ganha com o meio de campo. Claro. Mas é evidente que coração do time. Se você tiver alas, né, que sobem e ajudam, a coisa melhora pra caramba. Não tenho e dúvida. Vou falar uma coisa pra você, esse meio de campo aí do Palmeiras, ele fica bem embaçado, hein? Fica mesmo, hein? Porra, velho. O problema são os que vão ficar de fora, Dodô. Esse que vai pra mim depende, vai ser o problema. Depende. Você pode jogar lá, olha, você pode fazer um meio de campo, por exemplo, olha só. É Felipe Melo, Moisés... Você pode pôr Lucas Lima e Guerra. Sim. Você pode pôr? Pode. E você põe Dudu de um lado e o Keno. Não, é o Borja. Borja no meio, centralizado. Ou você pode tirar o Guerra. Aí você põe Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima, Dudu de um lado, Keno do outro e Borja. Porra. William Bigode no banco, Guerra porra, no banco. Porra, velho. Aí eu acho que fica o time que começa... a se formar um time muito forte, né? Ele gosta do Guerra. É aquela coisa, né, Ale? O ano passado também se formava esse time forte, mas na teoria, na prática não aconteceu, né? No papel ficou legal. Já pensou você meter? É difícil acontecer, mas talvez no Campeonato Paulista, jogando no Allianz, você faz ali uma meiuca Moisés, Lucas Lima, que já jogou de segundo, e Guerra. Já jogou, é verdade. Mas o Moisés não tem primeiro aí, né? Mas todo mundo marcando, né? Não tem aqueles caras, o marcador mesmo, o destruidor, não tem, né? Mas você pega aí Moisés, Lucas Lima e Guerra, Dudu, Keno e Borja ou William Bigode. Eu acho que o melhor do Borja é melhor do que o melhor do William Bigode. Também acho. Mas melhor do Borja. É melhor. É melhor do que o William Bigode, ele você acha? É melhor do que o William Bigode. O máximo do Borja. É melhor que o máximo do Bigode. Esse ano de 2017, é horrível, né? O Bigode foi o jogador mais regular do time. Foi o melhor. Melhor do time. Foi melhor mesmo. Sim. Foi melhor mesmo. Eu acho que o ponto fraco do Palmeiras esse ano aí vai ser aquele Roger Machado, é o treinador, viu, cara? Eu acho que ele não vai conseguir fazer esse Palmeiras da Liga aí não, viu, Domênico? A expectativa Eu acho que ele é um bom treinador. A expectativa é essa. Ele é um bom treinador. Qual a expectativa? Desses novos que surgiram. Se segura ou não. A dúvida é essa, né? Essa é a porque dúvida. Ele é novo, né? Mas o antes. É que eu mas o porteiro é novo, não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, bom, liga pra ele. Essa é boa, Domênico. Essa é boa, Dudu. Quantas vezes você tocou essa daí, Domênico? Eu não sei quem é mais afinado. Toca aí pra nós, Domênico. Aquele tal de Pablo lá. Do... Não. Ele ganhou, acho que o Roquete Pinto. Do... Não é Roquete Pinto que fala? O Mota ganhou o Roquete Pinto. Isso! Como é que chama o negócio do Faustão? O Faustão, ele ganhou a bola de couro, acho. Bola de couro, ele Ele já tinha duas, né? A escolha do público. Isso, gente. Falou. A terceira lá, bola de couro. Foi constrangedor, hein? Ó, Botinha, vamos falar do Santos. Tô até vendo, quer ver? Não tenho notícia, quer ver? Tem sim, bota aí notícia. RG. Diga, seu Bento. O Gustavo foi lá pro Rio, né? Atrás do Jair. Tentar fechar. Despacharam o Gustavo pro Rio? Tentar fechar de qualquer jeito o Jair. Reunião rolando nesse momento no Copacabana Palace. Mas disse que o Botafogo aí fez uma proposta pra ele ficar, né? Até 2020, RG, que é uma proposta aí tentadora, viu? Vai ser difícil o Santos conseguir quebrar isso. Calma, né? Assim, vai pagar em guarda-sol e cadeira de praia, porque o Botafogo não tem um dinheiro. Botafogo... Mas lá os caras ficam devendo, os caras ficam, velho. Não. Proposta do Botafogo, mesmo com aumento de 100 mil reais, ainda é menor que a do Santos. Então, cara, eu não vejo motivo pro, informar, né? Pro Jair não, aceitar. Que é? Você sabe quanto que é? O Santos ofereceu 400 pila. Nossa, mãe, mano, que deitada no mano. E o Botafogo tá tentando oferecer 300 e 3 anos de contrato. Bom, agora... Nossa, que deitada no mano. Importante com a ida. Vai te catar, ô. O importante com a ida do Gustavo. Ô, rapaziada, eu já volto aí, hein? Vai dar um barrão, né, mano? Vai cortar o rabo do macaco, hein? Vai fazer um boneco sem braço. Eu preciso... Não, eu preciso lá pegar minha moto. Eu esqueci, eu deixei ela no Lava Rápido aqui. Você esqueceu a moto no Lava Rápido? Nossa, velho. Eu esqueci o bagulho do Lava Rápido aqui. Cuidado, mano. Você chega lá, nem tem mais moto. Mas só é o índio, só falta uma pena na orelha. Ó, mano, ó, só uma notícia urgente, hein? Mano envolvido no Lava Rápido. No Lava Jato, se fosse. Vai com cuidado. Já volta, rapaziada. Não, meu irmão tá na área. Vai com cuidado, hein? Meu irmão tá envolvido na Operação Leva Jato, seu Bernardo. Ah, esse leva, velho. Mas o importante é só a rosca mesmo. Ô, mano, ignorante. É melhor se despedir do mano pra cima, porque... Segue o jogo, segue o jogo, sem juiz batório. Vendido. Deixa o RG falar aí. O importante é definir logo, decidir logo essa situação do técnico. Pra porque, começar a contratar, né, RG? Claro, precisa definir. De Deus. O Santos está perdendo jogadores, tem que repor meio de campo, tem que repor ataque agora com a saída do Ricardo Oliveira. Tem Libertadores aí já começando, cara. Sim. Né? A boa notícia é que o grupo do Santos, o primeiro jogo dele é só em 1º de março. Então tem um pouquinho mais, mais de tempo. Longe aí, do Santos? É o que estreia depois. Mas tem que acertar. No campeonato paulista, vocês queiram ou não, vocês gostem ou não, é o campeonato que vai acertar o time pro resto do... O paulista? Sim, acerta no paulista, né? Pro resto. Embora seja o campeonato que todo mundo não quer, todo mundo não liga, mas que derruba a técnica. Mas é um campeonato que ninguém quer, mas quando ganha, comemora. O mano se gaba quando não ganha. Só não tem importância pra quem perde. É verdade. Agora, nós que somos santistas, 25%, né? Vocês gostaram da mudança na presidência? Sai o Ari Toledo e entra o Levi Fidelix. Levi Fidelix. Você acha que é uma... Então, Ale, o Pérez entra aí como uma opção nova, né? Que é aqueles caras que quebram lá o paradigma, daqueles caras que não saem nunca do poder, né? Então entra o Pérez. E vem a presidência do conselho com o Marcelo Teixeira. Lembra? Mais do mesmo. Que era o que estava apoiando o opositor do Pérez. Quer dizer, então o que eu comentei aqui foi o seguinte, é interessante isso. Sim. Você ter o presidente de uma situação e o presidente do conselho de outra. Desde que ambos pensem no Santos. E não de cada um. O diálogo, né? Se cada um for puxar pro seu lado, aí a casa vai cair. Boa. Entendeu? Não, lógico, mas é bom ter uma posição pra fiscalizar o cara também. Mas então, não pode pra só... fiscalizar, resumindo essa história. Vai, Domênico. Então já começa, legal o presidente novo tendo essa consciência de que tem que jogar no Pacaembu pra fazer din-din, né? Sim. Porque se continuar jogando lá na Vila, velho... 50% dos jogos de 2018, pelo menos, no Paca. Ele vai continuar abrindo a gavetinha lá e achando só talãozinho, né? Buraco. De débito. É isso aí. Tá certo, RG. Estádio 97 na Energia 97, em nome de oferecimento claro e do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E hoje é sexta-feira, é dia de quarteirão. E amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! É o Estádio 97 na Energia 97. Também Feliz Natal, vem chefe. Em nome Feliz Natal, extra. Chefe. Deixa eu falar de extra aqui, é o seguinte, vai chegando mais um final de semana e o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola, hein? Vai abastecer a sua geladeira com a Mistel, a cerveja oficial da Libertadores, porque todo mundo tem o seu time favorito. Agora, a Mistel é a favorita de todo o brasileiro, assim como o Extra é o hipermercado favorito do brasileiro. Vai lá, vai que quando o assunto é economia, o Extra é campeão. Para de ficar recorrendo à toa por aí, vai driblar os preços altos, vai direto no Extra aproveitar os precinhos do Extra Gol. Vai fazer da sua casa o estádio do seu time, mas vai agora, corre, corre. Vai pintar mais futebol por aí, hein? Vai aproveitar o Extra Gol, vai brindar os bons momentos com a galera. Vai economizar, vai economizar, vai no Extra. Vai que você pode, mas beba com moderação. Ô, legal que o Fê veio se despedir da gente aqui, cara. Final de ano, se né? Se despedir, por que se despedir? Ah, final de ano, feliz agora, Natal, né? Ah. Natal e Ano Novo. Aí logo, logo o Zé vem... Logo assim que puder vou telefonar, por enquanto tá doendo. Vai, Domingo. Vai, Dudu. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês estão sabendo ou não. É. Pode falar. Não sei se vocês ouvem a emissora, mas a emissora, ela não toca esse tipo de estilo de música. Ah, mas é que o estádio é um programa eclético, né, Domingo? Eclético, eclético tem que alegrar. É o caso. Eu não sou futebol eclético. Futebol e samba, né, Marcão? Eu não sou eclético. Daqui a olha pouco só, a gente toca uma, então. Vamos agora ao momento sem parar. Vamos já, porque o ouvinte quer conversar, quer saber, né? Quer falar do time dele também. Vamos colocar o ouvinte para conversar com a gente a partir de agora. Três ouvintes na sequência. Momento sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveitar as suas férias com o Sem Parar. Compre o seu Sem Parar. Sua vida... sem parar! Primeiro ouvinte, vamos lá? E o café, tá gelado? Dia 1º de outubro tá gelando. De 2017, 8 horas da noite. Isso é boa, hein? Aqui estou mais um dia. Eu vejo o mano parado na esquina. Daqui de longe eu consigo olhar que ele tá com uma bolsinha querendo rodar. Um vestidinho curtinho, mó pitel. E uma regatinha colada da Fiel. Se o Sombra souber... mó decepção pro Zé. Investiu no moleque, deu um emprego bom. Agora com esse braço gordo passando batom. Esses papos me incomoda, esses galinha força. É, fazer o que se até o shake quer beijar? Não, já, já, logo o beijo tá aí. Eu vou ter que contar, não posso mentir. Mas o que ele vai pensar no meu depoimento? Se souber que o seu menino tá dando na São Bento. Que isso, hein? Alô? Que caramba, hein, Marcão? Que isso, hein? Alô? Alô? Fala, Dudu. Opa, quem fala? E aí, mano? Sou eu, pô, Félix. De novo, Zé. Já matou aí, hein? Sou eu, ai. Já matou o Dudu, hein? Ontem, velho. Safada, Dudu, safada. O que tem a ver com isso? É, sou eu, pô. O que tem a ver com isso, Ale? Sou eu, o cara fala que te conhece, Domênico. Hã? O que eu tenho a ver com isso aí? Aliás, o Mano Brown teve aqui, né? Ô, Dodô, você... Foi muito legal o programa hoje top, com o Brown. Top, aliás, o Mano Brown... E o Papito também. E o Supla também, né, Dodô? O Supla tava logo cedo, o Supla. E aí foi o um encontro de Supla com o Brown. Mano, eles já se conhecem. Foi muito do legal. Caramba, hein? Muito legal. É, o Félix... É o Félix Eustáquio. José Eustáquio, é isso? Ah, não. É, de novo. Né? Já temos a vezes. Ficha boa. Completa. Que time você... torce mesmo? Eu esqueci. É Corinthians. É Corinthians, mano. Ah, isso aqui não é desenho, mas nós temos nesse momento o encontro. Ah, é? Gato Félix. Ai, ai, ai, ai. Sensacional. Sensacional. Sensacional. Gato Félix. Só um minuto. Cadê a nota aí, ó? Quebrou no café ainda. Nota. Vamos tomar um café a pouco aqui. Demorou um ano, mas ele fez uma boa. Eu já... Você gostou, Ale? É, de final de ano, né, velho? Eu vou até tomar um café. Só ia ser melhor se ele falasse bola, ô, gato, Félix. Né? Ô, Félix. Mano, acho que tá lá fazendo os negócios. Mano, foi pegar a moto. O mano foi pegar a moto, ele é o Félix. Aquela mobila. Fala, ô, tá aqui, ó, já aumentei. Ah, beleza. Ô, Félix. Fala aí. E aí, o que você achou do jogo embora, velho? Então, agora molhou, hein, meu? Liguei pra falar disso aí, mano. Tá revoltado? Não, revoltado não, porque, puta, o futebol brasileiro tá uma draga tão, tão grande, né, que qualquer dinheiro que aparece, os caras têm que mandar embora, né, mano? É, mas... não tem como mesmo segurar, né, então... Não, vou te falar, hein, Félix. Ô, mas agora comprometeu a Liberta, hein, velho? Até achar um cara que encaixe no jogo do Corinthians e tudo, velho. Não, e não só ele, né, Motinha? Não tem mercado, no mercado não tem um atacante como não é só ele, né, cara? Ah lá, voltou, tá, mano. Mas aí, então, o desfalque do Corinthians aí pra Libertadores aí, ó. Vai no extra. Guilherme Arana, lateral esquerdo, era titular. O Pablo foi embora. Balbuena provavelmente tá indo também. Agora o Jô também. Vai ser embaçado pra vocês essa liberta, hein, Félix? É, não, tá complicado, Marcão, porque todo ano é isso, né, meu? Principalmente os times que conseguem ganhar algum título aí, seja um brasileiro, seja... Fica muito visado, né, mano? No ano seguinte, você é obrigado a vender jogadores, né? Os caras acabam vendendo o time, desmontam o time, no ano seguinte fica aquela draga, né, pra poder se manter aí, pelo menos na primeira divisão, porque é o que vai acontecer. Se o Corinthians perder todos esses jogadores e não consegue repor, esse ano de 2018 vai ser aquele ano pra ficar se defendendo aí, pra não cair, né? E a grande vantagem do Corinthians, a meu ver, pra Libertadores, é que o time tava montadinho, arrumado, precisava de algumas peças. É. Perdeu um atacante, a espinha dorsal, né, mano? Tinha um atacante matador. Pra Libertadores, velho, você tem que ir com um cara desse. Agora, você tira uma peça dessa tão importante, eu acho que fica, olha, muito difícil, hein? Mas peraí, você voltou, mano? Tô na área. Com relação aí aos jogadores que o Corinthians perdeu, tá na cara que farão falta. A princípio farão falta, mas serão substituídos como todos que já passaram por lá e foram vendidos também. O Corinthians, ele vem dando sorte, não só sorte, porque tem competência atrelada a isso também, com relação a esses jogadores aí com pouco nome ou com certo prestígio, que muitas vezes aí já estavam atuando fora do Brasil, e o Corinthians acabou repatriando e os caras estavam embaixo e os caras conseguiram jogar a bola e dar a volta por cima. Exemplo do Jô. O Jô, ele tava no Corinthians, ele foi contratado no final do ano passado, em outubro, o cara fora de forma, gordo, desprestigiado, tanto é que eu falei que eu não acreditava que o Jô pudesse dar a volta por cima. Ele veio esse ano, ele se condicionou e com a camisa mágica do Corinthians passou a jogar muito. Exato. Ô, mano, mas nem sempre isso Motinha. Dá certo, né, mano? Não, mas, ô, Mota, toda hora, uma hora, isso aí não vai dar certo. Não, mas sabe por que dá certo? Porque não basta você só ter sorte. Você precisa fazer um rastreamento pra saber os jogadores que você pode contar ou não. O Corinthians, ele vem dando sorte com relação... Sorte, coloco aí entre aspas, aí numa competência situação também, né? Porque o Corinthians, ele traz jogadores aí que muitas vezes não tem só nome dentro, né, do mercado. E os caras estouram. Foi assim com o Leandro Castan, foi assim com o Ralf, foi assim com o zagueiro Felipe, foi assim com o Balbuena, foi assim com o Gil. Se a gente for um pouco mais pra trás ali, a gente pode falar de Paulinho, de Elias, Ralf. A gente pode falar de André Santos, do Chicão. Cara, o Corinthians, ele vem mantendo aí nos últimos anos uma média de jogadores que ele vai lapidando. Muito boa. A média de acerto tem sido muito boa. O problema é que nessa Libertadores em si, para que você possa, talvez, contratar um jogador que tenha potencial, para que ele possa ser lapidado, demora um certo tempo. E sim, a Libertadores não disponibiliza esse certo tempo. É por isso que eu estava pegando no pé com relação aos reforços que a diretoria do Corinthians estava trazendo, porque eram reforços aí. Se o time tivesse pronto e montado e não perdesse ninguém... É isso que ninguém, eu falei, mano. Você traz esses caras aí, você fala, joga dentro do contexto ali, mas cedo ou mais tarde você um cara vai acertando, vai ter uma oportunidade, né? Sabe, ele vai entrar num time encaixadinho e o cara vai tendo tempo para poder ser lapidado. Hoje em dia, diante das circunstâncias, o Corinthians perdendo jogadores, tá na cara que você tem que trazer jogadores. Vai ter que montar o time no meio, né, mano? Pois você tem que trazer jogadores aí que já venham pra dar certo. Você não pode ter aquele tempo lá, vou ver se vai dar certo mais pra frente. Porque diferente desse ano, o ano que vem, o Corinthians ele já tem uma expectativa em cima. Ele é o atual campeão brasileiro. Esse ano, diante do time que foi montado, não tinha uma expectativa em cima. O ano que vem terá. Então é complicado, cara. Eu acho que a diretoria do Corinthians, ô Félix, deveria aí se coçar, porque, irmão, é aquele negócio, é uma festa de gala e o Corinthians, ele não pode estar aí de chinelo de dedo e bermuda, irmão. Tem que entrar aí de... Não é só pra participar, né, também, mano? Porque senão é melhor nem ir, cara. É, mas só pra participar não vale, hein? Pois é, pra ir lá fazer papel de trouxa é melhor não ir, mano. Olha, então... e aquela questão toda, o mercado, né, mano, tá muito difícil. É que eu tava falando outro dia do Prato aqui, né, muitos torcedores de São Paulo comemorando, é dispensável. Meu, não é a questão que é dispensável, é um bom dinheiro. É a questão que você não tem... Pra você repor um jogador desse, é difícil. O mercado tá muito difícil. Você pode ver, o Flamengo vai pagar uma nota pelo Fred, né, de salário. Pra um cara que já... Concorda comigo que já é um cara que é veião? Ah, mas Mota, na moral, cara, é o que eu venho falando aqui, mano. Se tem posição carente no futebol brasileiro, mano, esses diretores aí, esses auxiliares técnicos aí... Mano, já passou da hora desses caras vasculharem essa América do Sul. Tá cheio de bom jogador aí. Quanto tempo a gente ficou falando que não tinha meia esquerda no futebol brasileiro? Pô, apareceu o Montijo, apareceu o Conca, apareceu o D'Alessandro. Tem um monte, cara. Eu sei, Marcão, mas às vezes é sorte. Não é sorte, Mota. Os caras foram descobrir os caras que estão aparecendo agora na Libertadores. Ninguém no Brasil sabia quem era. Agora vai todo mundo atrás dos caras. Mas é por isso que eu tô falando, Mota. Isso daí a gente tá vendo porque tá aparecendo na televisão. Mas no clube, cara, tem pessoas competentes que tem que estar viajando aí nessa América do Sul, América Central. Antigamente tinha isso, né? Então, mas aí é que tá, cara. Tem um monte de auxiliar técnico aí que só vai pro CT lá pra distribuir colete lá e ajudar a fazer o coletivo. Pega esse cara, faz ficar 6 meses viajando aí na América do Sul, eu duvido que você não ache bom jogador com preço barato, cara. O Corinthians tem um sistema, não tem, mano, de análise de jogadores, tem, né? É uma central de inteligência. Inclusive, o Corinthians disponibiliza isso pro Pentágono também. Eita! O Pentágono tem uma cadeira lá também que os caras ficam ali chupindo o sistema do sistema de inteligência do Coringão. Mas, ô Félix, fala diante aí, do que você tá vendo aí, o Corinthians ele perdeu aí 3 jogadores que eram muito importantes ali. Que foi o caso do Pablo, do Arana e agora o Jô. Se você tivesse hoje aí a função de diretor de futebol do Corinthians, quais seriam os reforços que você traria para tentar suprir a ausência desses que saíram? Então, mano, acho que na terça que eu liguei aí, eu falei que o Corinthians, na verdade, o ideal seria manter o time, né? Mas pelo que a gente tá vendo aí, tá difícil de... Foi o caso do Pablo, do Arana e agora o Jô. Se você tivesse hoje aí a função de diretor de futebol do Corinthians, quais seriam os reforços que você traria para tentar suprir a ausência desses que saíram? Então, mano, acho que na terça que eu liguei aí, eu falei que o Corinthians, na verdade, o ideal seria manter o time, né? Mas pelo que a gente tá vendo aí, tá difícil de manter. Já perdemos 3 peças aí fundamentais, né? Como se diz, a espinha dorsal do time aí. E eu não sei, cara, acho que o Palmeiras, por exemplo, um lateral bom aí, o Palmeiras acabou de contratar, né? O lateral esquerdo do Cruzeiro é um bom lateral. Acho que junto com o Arana foi um dos bons laterais, né? Zagueiro é difícil, né? A gente não vê um zagueiro tão bom. É mas difícil. Eu vou acreditar, eu vou naquela linha que você falou, cara. O Corinthians geralmente ele vem. Vai dar certo. Ele vem trazendo jogadores aí que às vezes estão fora do mercado, estão desacreditados, e o Corinthians acaba dando sorte, acaba ressuscitando esses jogadores. Porque muitos deles, cara, pra você perguntar quem era o Pablo, ninguém sabia. Tava aí sumido, né? Então veio pro Corinthians, deu uma ressuscitada aí, agora tá de novo no mercado. Então eu vou mais ou menos nessa linha, mas é que a gente não pode ficar sempre nesse trajeto de sorte, né? Falar, puta, eu vou trazer um cara que tá aí lá na França perdido e ele vai dar certo no Corinthians e vai conseguir jogar bola. Boa. Então acho que o Corinthians precisa manter, tentar agora não perder mais ninguém aí, né? Uhum. Ainda tem o Balbuena aí que tá sendo bem disputado. Mas vamos tentar manter esse time e trazer mais 2 ou 3 reforços. Mas centroavante tá difícil. O Mano tá falando por exemplo, no He-Man, cara. Eu tenho a força, sou invencível. Somos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, He-Man. Não, mas o Félix, eu citei o He-Man aqui, Félix, não é que eu falei que eu queria o He-Man. Eu disse que a diretoria do Corinthians que foi contratar Júnior Dutra e tá atrás do Trellis, o He-Man é melhor que os dois, cara. Sim. O He-Man é melhor que os dois. Olha, o He-Man ser melhor que os dois. Porra, mano, o He-Man ser a solução do Corinthians na Libertadores, não, hein, mano. Coisa tá feia. Não, peraí, novamente você não entendeu o que eu falei, Vieira. Eu falei que ele vai ser. Ele tem dificuldade, viu, mano? É, pois é. Não é que eu disse, Vieira, que o He-Man seria a solução do Corinthians na Libertadores, como o Júnior Dutra não é e como o Trellis também não é. Mas você comparar He-Man com os dois. Você comparar He-Man com o Jô, você tá de brincadeira. Eu, se fosse você, rasgava o diploma de jornalismo. Nem tenho. O negócio é o seguinte, o Félix. Eu acho que o principal jogador hoje que o Corinthians poderia, talvez, aí atrás, para a função de centroavante aí dentro de uma ótica de viabilidade dentro do mercado, seria o próprio Henrique Dourado. Sim. Seria o Dourado aí, que o Fluminense está querendo se desfazer aí de jogadores com custo alto. O Dourado também tem um salário alto, junto com o Cavalieri, junto com o Henrique Zagueiro, junto com o Scarpa. Enfim, tem alguns jogadores dentro do Fluminense aí que, se pintasse uma proposta, o Fluminense talvez venderia, porque o Fluminense está sem grana e não pode ter jogadores tão caros dentro do próprio elenco. O Henrique Dourado, cara, seria uma boa peça aí para substituir o Jô. Inclusive, ambos empataram em números de gols. Boa. Aí o pessoal vai falar, ah, mas ele fez muitos gols de pênalti. Ué, ainda bem que fez também, porque o que tem de centroavante que não sabe que chutar erra, pênalti, né, mano? Véio. Ainda bem, pelo menos quando você pega um cara com aproveitamento grande em pênaltis, e ainda mais o Coringão que vira e mexe tem um a nosso favor, velho. Aproveita que é tudo nosso, mano. Tem que ter um bom batedor, né? Porque o que tem é de lógico, pênalti, mano, por favor, do Corinthians. É lógico, Félix. Ô, Félix, um grande abraço, um Feliz Natal pra você, tá bom, meu Feliz velho? Feliz Ano Novo. Deixa eu mandar só um abraço rapidinho aí, Dudu. Pô, vai. Pra quem que você não mandou um abraço ainda, velho, esse ano? Um abraço novamente pro Igor Mendonça, que tá na sintonia. Tá pegando, hein, safada. É namorado, isso aí é namorado. Quem tá comendo quem aí, velho? Moleque, gente boa pra caramba. Gente finíssima. Eu acho que você tá mandando no Igor, aquele cabelinho de pegando, mulher dele lá. Quando eu tô pegando, quero falar a real, falo pessoa gente boa. Ah, é? Olha ali, por exemplo, gente boa. Se fecha, Igor Mendonça é sangue bom, maluco. Um abraço, Stanislaw. Não, o Igor Mendonça é gente finíssima. Só precisa cortar o cabelo de mulher. O Félix tá comendo, ué. Tá bom. Ô, oh, Félix. O Igor Mendonça é corintiano. O corintiano faz essas coisas. Ah, não. É o direito que eu digo. Ai, ai, ai, ai. Falou, Félix, um abraço então, meu velho. Feliz Natal pra vocês aí. Valeu, abraço. Valeu, irmão, você também. Tchau, tchau. Este é o Momento Sem Parar. Mais um ouvinte segundo, ouvinte agora do Momento Sem Parar. Aproveite suas férias com o Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Dodô, eu não me engano. O que é isso? O Mano Cove, ah, pula essa, volta do Mano Brown de novo, Domingo. Eu não sabia mais o que fazer. Ah. Trocou sua Batista, cueca hein? Numa sunga de crochê. Ah, pro inferno. Ah, Dodô, eu não me engano. O Mano Cove, bacano. Alô, sua irmã, eu tô empurrando. Que isso? Alô? Alô? Olá? Alô, alô. Olá, alô. Alô. Responde. Olá, rapaz do céu, hein? Tá difícil. Nossa, hoje tem que alô. Embalo, velho. Alô. Alô? É, Domênico? Ele, oi? Quem fala? Chupa o Domênico. Começou bem. Que tentada, começou bem. Não vai desligar o cara não, Domênico. Pelo amor de Deus. Não. Valeu, um abraço, Chaco. Domênico, não pode. Pode ficar no final de ano. Pode ficar, já foi pro saco. Ah, ô, Domênico, tá louco. Alô, alô. Tá louco, Domênico. Sou louco, Cato, sou louco. Ninguém mandou, dane-se. Tinha oportunidade de cortei mesmo. Elegante, trouxa. Ô, Leilão. Dane-se, dane-se. Alô, sou. Alô. Já tô no outro, alô. Quem fala? É o Anderson. Tem algum recado pra mim, não? Não, então tá bom. Ah, medrou, hein? Medrou, hein? Seu puta merda. É nóis aqui. Quem fala? Chupa também. É o Anderson. Quem fala? Anderson. Eita, Anderson. Anderson. Anderson, eu acho. Eu Anderson do quê? Anderson Pessoa Maria. Pessoa? Pessoa Maria. Pessoa Maria. Peraí, Anderson, quantos anos você tem, meu velho? 3.8. RG38. É, Dodô, tem gente aqui que tá nessa situação, viu? Tem gente que tá numa situação. Qual situação, hein? Sai de casa de manhã e fala, é, o Anderson tão sozinho. Ah, sensacional! Cabelo de boneca que tá meio trouxa. Vai dizer que tinha, gente. Vai dizer que é mentira. Eu, Anderson, tão sozinho ultimamente. Sem ninguém na minha frente. Ai, Deus amado. Nada que me dê prazer. Ô, pessoa. O Anderson. Anderson. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Rádio de filha da. Eu moro no Parque das Nações. Parque das Nações é Santo André. Ele falou, trouxa. E o time, meu velho? Ô, louco, bicho. Baixa o volume. Mandou aí umas esfias pra nós. E aí, qual time, irmão? O Tricolor Paulista. Ah, São Paulo, como eu te amo. Ô, Anderson. Ô. Tchau, Anderson. Vida. Peraí, que a gente tá no happy hour aqui também. Happy hour? É happy hour. Happy hour. É o Domênico pediu comida ontem e veio. E chegou hoje. Ah, o Anderson. Trouxe comida. Abre aí. Contratação do goleiro Jean do Bahia. Eu aí, cara, que achou uma boa? Eu que me vou te devorar, crocodilo eu sou. O Ale gosta do kibe cru. Ah, gosta, ai, mano. Tua irmã. Ele gosta de charuto de carne. A irmã dele é o Marcão. Ô, oh, que é isso, o rapaz é São Paulino, fala com ele. Ô, oh, Anderson, contratação do goleiro do goleiro Jean do Bahia. Ah, eu acho que foi uma contratação tá de boa, mas acho que deveria dar uma chance pro Sidão, cara. Eu acho que no final aí da temporada ele até que se redimiu aí das falhas dele e merecia uma chance. É, então, cara, mas o Sidão, ele foi muito contestado durante o ano e foi realmente muito criticado pela torcida. Mas essa reta final do Campeonato Brasileiro, ele salvou o São Paulo. Salvou vários jogos, hein, vários mano? Jogos, mano. Salvou a lavoura, cara. Agora esse dia chegando. Diga, pode falar. Não, justamente por causa disso, eu acho que ele merecia uma chance, cara, pra pelo menos aí no ano que vem no Paulista aí, pra ver se ele pega ritmo aí e consegue ficar na titularidade, né? E tem que pensar numa coisa, né, Marcão? Oi? O Jean, ele, pra mim ainda, o Jean é uma aposta. Ele não é um cara, um goleirão assim que vai assumir. É não. Diferente, você tá no gol do Bahia, tá no gol do São Paulo. Moleque novo ainda. Exatamente. Moleque novo. É responsa, né, meu? É então tem que ser uma coisa que tem que tomar muito cuidado pra não queimar o moleque. A gente já viu isso, é difícil, não é fácil. Então, meu, tem que tomar muito cuidado, muito. É isso aí, eu sou da mesma opinião. Ô, Anderson, e sobre o Prato, hein? Você acha que o Prato vai embora? Você acharia muito ruim o Prato ter ido embora? Ou você é daqueles que falam assim, o Prato também, meu, não ajuda muito, não faz muito gol? Que tem torcedor que pensa assim. Na minha opinião, acho que se ele tá querendo, pelo que vocês andam comentando aí, que ele tá querendo voltar pra Argentina, eu acho que o cara tem que estar focado no time, né? Se ele não tá focado, cara, é melhor ele ir embora mesmo. A pena é que a gente aqui no Brasil não temos muito opção, né? Tá difícil pra achar um jogador, vai ser complicado. Centroavante aqui no Brasil é uma posição, né, o Motinha? E escassez. E agora vai ficar mais, extinção. Né? Imagina, o Corinthians atrás de um, né? Tá feio, o Santos também tá atrás, né? Não é atrás de um, é atrás do nove. Atrás de um. É Dum. E aí daqui quem pode estar chegando no São Paulo é o Diego Souza, o Anderson. O que você acha dele, cara? Anderson. O Diego Souza, assim, eu gosto do estilo de jogo dele, né? O problema é que ele tem que mostrar mais futebol, né? No esporte ele jogou bem no começo do ano e depois deu uma caída, né? O problema maior do Diego Souza, Anderson, acho que é o segundo tempo, cara. No primeiro tempo ele participa bastante do jogo. Mas o segundo tempo do cara é cair demais, cara, de rendimento, mano. Não. O rendimento dele, né? O Diego Souza na fase boa, quando ele tava arrebentando, que foi um grande jogador mesmo, né? Agora sim, já tá no. Ele jogou muita bola. Muita bola. Ele era chamado, inclusive, de meia Pablo Vittar, né? Ah, é? Porque... Como é que é meia Pablo Vittar? Aquele que esconde a bola. O Diego Souza é um ídolo da torcida do Corinthians e nunca ter vestido a camisa, velho. Isso é verdade, isso é um absurdo. Mas até aí tem muito juiz que é assim também, né? Ai, Daronco! Caraca! Que deitada, de mulher também. Nossa, que deitada, velho. E o Hudson Anderson, que chupada ali. Não renovou com o Cruzeiro, ano que vem vai ser reincorporado ao elenco do São Paulo. Mas o Santos, vocês viram a cornetada que o Thiago Neves deu no Cruzeiro? Putz, você viu, mano? Mas tá louco pra sair de lá também, mano. O perfil do Cruzeiro oficial colocou uma foto do Hudson lá se despedindo, agradecendo os serviços prestados. Aí o Thiago Neves foi lá e colocou lá que revoltado. Ele não concordava lá e falou, revoltado, só isso. É lógico. Ou seja, ele deu uma baita pentelhada na diretoria do Cruzeiro. É uma puta hipocrisia, né? Hipocrisia. Hipocrisia. Olha, eu vou falar um negócio. Ô, Mota, viu? Cacete, me ajuda aí. Hoje é hipocrisia. Mas, ô, Mota, você para pra pensar. O Mano Menezes, não para pra pensar, mano. Você me desculpa. O Mota não para pra pensar. Mas olha, a gente analisa aí, vai, a situação do Mano Menezes. O Mano Menezes, quando ele recebeu aquela sondagem do Palmeiras, o Palmeiras estava quase fechando com ele, a diretoria do Cruzeiro foi lá e fez uma proposta aí que agradou o Mano Menezes, e dentro dessa proposta estaria a manutenção do time principal, com as principais peças ali, e a vinda de novos reforços ali que poderiam agregar com o time forte que o Cruzeiro já tinha. Isso fez com que o Mano Menezes aí ficasse no Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro já vendeu Diogo Barbosa, que foi pro Palmeiras. A diretoria do Cruzeiro não conseguiu segurar o Hudson, que era um jogador importante também nesse time do Cruzeiro. O Rafael Sobis, até que abra-se e fecha-se a janela, é um cara que também vai ser cogitado no mercado aí do exterior. Então, querendo ou não, cara, o Cruzeiro ele pode perder ainda outros jogadores. Será que o Mano Menezes está arrependido, Vieira? Vieira, Alê e Domênico. De Alê não ter acertado no Palmeiras? Ah, eu acho que tá, hein, mano. Mas ele recebeu um belo aumento pra ele. Eu acho que tá, mano. Eu acho que tá. Ah, mas vou te falar, hein. Por mais que ele receba um belo aumento, ou Alê, o treinador, ele não pode se sentir sacaneado, porque ele recebe um bom aumento agora, mas começa a se desfazer aí o time... É o trabalho dele que vai ser cobrado no decorrer do ano. Se você desmonta um time e o time passa a não conquistar resultados aí que a torcida goste, a primeira que tá ali na reta, tá certo? É a traseira do treinador. Lógico. Que é um exemplo disso. Um exemplo disso é o Jair Ventura no Botafogo, né, mano? Pô, tá perdendo os melhores jogadores do Botafogo, estão indo embora, né? Não, e o próprio Botafogo no decorrer do ano, ele até fez uma campanha vitoriosa na Libertadores quando foi eliminado pro Grêmio ali também. Até chegar ali, o Botafogo eliminou um monte de campeões de Libertadores. Sim. Nacional, Colo-Colo, verdade. Olímpia. E os caras cornetaram o Jair, né? É que eles bateram no maior, né, mano? Bateu, caiu, né? Mas aí... essa é a verdade, ué. Não, é mas o Grêmio também fez cocô mole pra ganhar do Botafogo. Eita, tá louco! Foi 0x0 e ganhou Porto Alegre de 1x0, ou não? Foi 0x0 no Rio e 1x0 em Porto Alegre. Foi mais difícil, Vivi. Então, não dá pra chegar... Vivi? Esse de Vivi. Eu chamo o Fábio de Vivi, às vezes. Então, Fábio, chama o Mano Menezes agora, diante do que aconteceu com ele lá dentro do Cruzeiro. Que isso? Agora, com relação aí ao trabalho do nosso querido Dorival Júnior, Anderson, o que você pensa? Você acha que o São Paulo vai brigar por alguma coisa no próximo ano? Ou você acha que o São Paulo ainda vai ficar no meio de tabela como ficou esse ano? Então, o Dorival é um cara que eu acho que ainda ele não colocou a confiança ainda não, porque se bem que ele pegou o time tava bem estável, né? Marcão tá depois só de desculpa, hein? Marcão não tá gostando do que você tá falando, não. Não, respeita a opinião do Anderson, mas ô Anderson, o ano que vem, cara, o Dorival esse ano ele tá participando já do planejamento da contratação de jogadores, você entendeu? O ano que vem ele vai fazer pré-temporada. Eu acho que ano que vem tem tudo pro São Paulo, cara, começar o ano bem, cara. Você não acha? Eu também acho, Marcão. Inclusive, eu acho que no final o Dorival, ele conseguiu ajeitar bem o time, cara. Eu acho que o ano que vem aí ele tem uma grande chance aí de, pelo menos, chegar aí na frente do Paulista, né? O que a gente espera, né? Ah, eu acho que o São Paulo é favorito, viu, cara? Principalmente pelo Corinthians, Palmeiras e Santos estarem disputando a Libertadores, mano. Apesar que a Libertadores se estende também até quase o final do ano, né? Mas enfim. São Paulo é favorito pro campeonato. Quase o final não, se estende até o final do ano. Termina em novembro, pô. Então, mas de qualquer maneira, né, mano? Sul-Americana, nós. Os times grandes aí de São Paulo, com exceção de São Paulo, vão estar na Libertadores. Acho que o São Paulo, por obrigação, tem que ser campeão paulista, cara. É, no mínimo, né, Marcos? Calma, Marcos. Faz tempo que não ganha nada, né, cara? Falou, Anderson. Calma, Marcos. Quer mandar um abraço? Ô, Dodô, deixa eu mandar um abraço aí. Os caras estão mandando no zap aqui, meu. Manda aí, velho. Queria mandar um abraço pro João Guilherme, o Ardiles. O Igor. Argentina. E o pessoal do Terça Insana Futebol Clube. Terça Insana. De que dia de semana que vocês jogam? De terça. Então tá bom. O cara mandou um abraço pro Ardiles, cara. Ardiles. Feliz Natal, hein, Anderson? O Ardiles, o gigante. Ardiles, RG. Lá que Ardiles essa, a boca, hein? Essa esfirra aqui, o cara botou uma pimenta e ficou Ardiles pra caralho. Ah, sensacional. O nosso amigo que trouxe. Dick Batista, velho. Vou mandar um abraço pro meu amigo pessoal, Dick Batista. Dick Batista é monstro. Fala aí, Dick. Sensacional. Grande Dick. Grande Dick. Sensacional. Contrata ele, Dick. Arrebentou, rapaz. Uma salva de microfonada no Dick, ó. Aqui, ó. Ô. Dick arrebenta. Salva de microfonada. Ô, Anderson, um abraço pra você, meu velho. Um feliz Natal pra você, viu? Falou. Queria falar também aí, meu. Vocês são espetacular, cara. Obrigado, sempre. Seus olhos. A alegria nossa aí é escutar vocês, que o trânsito não dá. Acaba deixando 22, aí vocês acabam distraindo a gente. Aí. Sorte nossa é que a gente tem um Dick na nossa vida, velho. Rapaz, salvou nós. Senão nós tava morto aqui, hoje. Tava inundado. Verdade. Inundado, falou, meu velho, um abraço. Fala ainda aí. Fala de Zomotinha aí, pô. Para de Zomota? Chupa seus trouxas. Obrigado, bota Anderson. Bota fora isso aí. Te amo. Você gosta do Mota? É nóis, Mota. Manda nude. Nude de Natal, sabe? Tipo Papai Noel. Isso, bota o peru. Como que é, Mota? Com saco na mão. No de Natal é que mostra o peru. É, então. Um abraço, meu velho. Falou, galera. Um abraço. Feliz Natal. Alô. Pra você também. Valeu, Anderson. Feliz Natal, mano. Falando nisso, hein, o que o Marcão tá recebendo de nude aqui é brincadeira, hein, Marcão. Eu queria receber. Caramba. Alguém pode mandar pra mim. Eu vou falar uma coisa. O Marcão preferiu ir pra bonito do que ir pra... Nossa. Olha, vou te falar. Vamos lá, senhores. Terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Aproveite suas férias com o Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3337-367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu, hein? Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Opa, tão burrinho. Esse Marcão falar. Tem que enforcar esse Tentava né? Uma frase formar. Ah, o é isso, cara, tá, velho. Tomara que sem um peru fique talado na garganta. Na tem que parar no hospital. Estádio, seu trouxa. Olha o cara te zoando, mano. Vai deixar tocar inteiro, ô Domênico? Que isso? O Morgan criou uma meba. Isso, eu também não achei legal. Vamos pro ouvinte. Domênico. Ai, é Natal. Mota criou uma meba. Vocês não vão ficar cantando isso. Não, Não vai não. Alô. Oh, mas peraí. Isso não tá certo. Não, você não vai cantar também, gente. Não, peraí. Cadê o bebê? Quem? O bebê. Alô? Que bebê? Ô, Sombra, cadê você, Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, vocês não vão cantar essa vinheta. O Sombra saiu antes, velho. Esse Domênico é um vendido. Eu? Ele que falou no microfone, eu sou vendido. Alô. Sombra já tá na praia. Me fala, velho. Aê, baralho, consegui! Truco! Quem é? Sei! Chupa, Dodô! Valeu, abraço! Era a primeira vez do ouvinte do Domênico. Ah, era! Alô! Meus caras não aprendem! Alô? Caiu? Caiu a ligação dele? Não. Ah, que pirra! Não, que pirra, caiu! Alô! Dane-se! Chupa, trouxa! Alô! Alô, não é porque é Natal que eu vou me sensibilizar, não. Dane-se. Eu tô trabalhando, filho. Eu tenho o amor de Natal, velho. Quero que se dane. Ai, que Natal, cara. Alô? Alô? Quem fala? É assim porque você não tem mundial. Edinaldo. É, não tem importa. Edinaldo? Isso. Edinaldo é pior, hein? Edinaldo do quê? Oh, Edinaldo Araújo dos Santos. Araújo dos Santos. Tem algum recado, não? Tu vai mandar recadinho também? Não, tem assim. Vai. Manda. Chupa, mano, chupa, mota, chupa, cão. Vai pro inferno. Fica no ar. Chupa o caramba, velho. Esse trouxa, derruba. Vai, deixa ele no ar. Deixa no ar. Aí sim, aí é um recado. Isso é recado bem dado. Isso é imparcial, safado. Você entendeu? Isso é um vendido. Isso é um recado que o ouvinte tem direito de falar. Com certeza. Não vou falar. Quantos anos você tem, meu velho? 39. RG. Sim. 3.9. Repita o nome. Nome completo. Edinaldo Araújo dos Santos. Eu lembro lá de Santa Isabel. O que você lembrou de Santa Isabel? Quando chove. O que que acontece? Fica cheio de caraújo, sabe? Ai. Sensacional, hein? Meu Deus. Puta lá, sensacional. Olha, não, o pior foi o puxador da 10. Sensacional. Não, mas é uma coisa fantástica, velho. E o bairro que você mora, qual é? Moro no Jardim Eliana, Grajaú. Grajaú, né, velho? Grajaú, então tá certo. Time. Não sabe nem onde fica. Vertão. Nós, Vertão. Verdão. Investiu 100 milhões, não ganhou nada sem mundial. Chupa. Vai, trouxa. Verdão. Cala a boca aí que você é dominado pela mulher, rapaz. Cala a boca aí. Nove vieira tomando patada. É eu que falei, ô imbecil. Eu não converso com o cara que é dominado pela mulher. Ô Edinaldo. Mano, você também não pode falar, opa, então. Ô Edinaldo, para de pode beber falar. Aí o troféu. Aonde, que você ganhou do Mundial de 51, é que você já tá no grau já. Aí, Marcão. Eu! Opa, não, é o mano que falou. E vai fazer flexão de glúteos ali no cantinho. Valeu! O juiz é sensacional. Ele gosta de tirar a camisinha com o peixe. Juiz é fantástico, esse juiz. Fantástico. Eu acho que é o melhor programa feito até hoje. Mas dá uma segurada. Melhor programa feito até hoje. Dodô, dá uma segurada também. Ô, Domênico. Aí, Ale. Ô, galera. Toma um cartão vermelho pra você. Que isso, Ale. Vai tomar café. Saia e vai pro bonde dos excluídos aí. É, o juiz hoje... Olha, eu vou dizer uma coisa. O juiz hoje está sensacional. Ah, Domênico, fica quieto. Você não tem mundial, Domênico. Fica, para de falar, velho. Aí, Vieira. Opa, o que aconteceu, juiz? Olha, fala aí, juiz. Porra. Chupa aí, trouxa. Engasgou. Aí, Vieira e o Nuco. Toma um cartão amarelo pra você aí. Catável. O juiz tá sensacional hoje. Nada sensacional. Como juiz 51 é pinga, né, Domênico. Dá uma segurada aí. Mano? Que foi, mano? Nada como ter um juiz que é ranguinho, né? Aí, Domênico, da mamãe. Toma um cartão vermelho aí pra você ficar mais calminho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse juiz, ele tá hoje sensacional, fantástico. Eu nunca vi nada igual um juiz igual esse. Juro, que aconteceu aí? Eu não sei, não, o juiz hoje tá sensacional, velho. Sensacional. Aí, Mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você aí. Ai, todos expulsos. Não, o RG não falou nada. Mas o RG é gente boa. Mas, RG, pô. Que, oh, não, RG, você também. O que esse bosta desse juiz tomou aí? Aí, RG Mureteiro. Toma um cartão vermelho pra você aí. Ah, vai ficar só o Domênico. Nossa, não tem senso nenhum, não tem mundial também. Quero dizer o seguinte. Vou desligar o microfone desses trouxa aí. Não. Não ia falar porra nenhuma aqui. Ô, velhinho! Vamos falar, querido. Você vai tomar café lá, vai. Vai tomar outras coisas também. É. Tá todo mundo tomando hoje. Deixa eu falar. Ô, velho, você viu só? Parece que o Marcos Rocha vem. E o Roger vai embora. Tá fechado o microfone, viu? Não é por nada, não. Só avisando. Tá fechado porque foram expulsos. Eu quero que vocês se danem. Se quiser ir embora, vai. Vai pro raio que o parta. Porque o juiz hoje está sensacional. Essa é a palavra. O juiz hoje foi o melhor juiz já... Você não achou, Vinter? Achei sim. O juiz hoje está sensacional, velho. O juiz hoje tá, ele tá... Hoje é o juiz isento. Exatamente, eu nunca vi nesse rádio aí, tão isento que é isso aí, cara. Show de bola. E aí, o que você achou, cara, dessa possível chegada aí do... Puta, que programa bacana, né? Vou ficar falando de Palmeiras o programa inteiro, velho. Nossa, isso é bom, cara. Vai dar audiência pro caramba. Tá subindo audiência pra caramba. Fala aí, meu velho. Tem que colocar uma lei aí que só fala de Palmeiras, cara. E que se dane, é nóis. Aqui eu sou... É isso mesmo. É o time da moda. É o time da moda. E vamos dominar... O Brasil nos próximos 20 anos, cara. Boa, garoto, tenho boa. Tenho certeza. Me conta o que você achou do treinador novo aí. Então, tudo muito bom, Domênico. É o seguinte, Domênico, que a gente passou um momento muito difícil, entendeu? Nosso Verdão, ficamos, sabe, uma draga violenta aí, precisando tudo, passando vergonha aí, perdendo todo mundo, entendeu? Tomando vexame, sem dinheiro pra nada, devendo todo mundo, ninguém queria jogar no Verdão, entendeu? Certo. E agora, nós temos um patrocínio maravilhoso, compra quem quiser, entendeu? O time, o clube está estruturado. Tá tudo bom, cara. Não tem que reclamar, não, cara. O seguinte, esse ano não ganhamos nada, sim, claro. Natural. Mas acontece, trabalhamos para que ganhar, entendeu? Foi contratado, a diretoria fez planejamento, entendeu? Então, quer dizer, os caras fizeram para ganhar. Só que não ganharam, hein? Sempre você faz. Acontece, né, velho? E consegue título, entendeu? Mas eu acho que tá tendo um trabalho, entendeu? Você vê um trabalho acontecendo. Eles estão se esforçando, entendeu? Então você tem que ter paciência, entendeu? E esperar, moço. Tá, vai acontecer. Quando você treinar de vez, se informar, deixar o técnico trabalhar, o técnico tá chegando agora. Então, assim, isso acontece muito. O que acontece? O técnico fica aí no Paulista, pede uma ou duas, três partidas, você quer tirar o cara, entendeu? Isso é errado. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara assistir o grupo, deixa o cara conseguir montar um elenco legal, entendeu? Pra poder trabalhar. Agora os caras não dá tempo pra ninguém trabalhar. Aí fica difícil, aí vai pôr o técnico, vai tirar outro, vai pôr outro, ninguém vai dar certo. Entendeu? Pô, você engoliu o Silvio Lancelotti, pô. Você tá louco? Parece narrador de corrida de jockey. Deu uma empolgada agora, empolgou, hein? Empolgou. Boa, garoto. Acabou aí? Então tá certo. Eu tô tentando ligar agora, que eu consigo, eu tenho que soltar a voz, velho. Falar, né? Ouvinte tá pra falar, é verdade, tá certo. Entendeu? Eu tô aqui pra falar. Vocês estão aí todo dia? Vocês estão falando todo dia, entendeu? Agora o cara que chega de todo volta. Todos os dias, é verdade. O Alê não, né? Posso ser o Alê, não? O Alê é estranho no ninho, né? Os caras estão me chamando de... Olha, seu fã, Alê, que eu te falo. Eu não escuto a Estádio 97. O Estádio. O programa Estádio. Entendeu? Ah. Exatamente, 97 é muito tempo, entendeu? Certo. Mas o que acontece? Certo. Eu tava passando algumas estações, né? E aí eu escutei a voz do Mano. Sim. E do... Mano? E do... Do Benja. É, faz tempo então, hein? Eu escutava eles da faz tempo, hein? Da Fox. Entendi. Aí eu parei. Eu parei e fiquei escutando o programa. Certo. E aí, daí pra sempre, cara, nunca mais consegui. Daí pra aqui, ele viu, falou. Mano? Tá vendo? Nunca mais. Que bom, obrigado. Nunca mais consegui parar de escutar vocês, cara. É isso aí. Obrigado, pela audiência. Nos vemos. Feliz Natal pra você aí, ó. Feliz Natal, tudo de bom, meu. Claro que tudo é uma brincadeira. Que recalque é esse, Mota? Que o quê? Não entendi. Que recalque é esse, Mota? Do que eu tô falando? Não, eu desejo Feliz Natal pro cara, o cara fala que não, é. Não, mas não falou nada. Tchau, já, pô. Que isso, mano? Não, fica aí. Pode ficar pensando, mano. 20, porra. Toma mais uma. Quem é isso, Domênico? Deixa o cara me tirar, não, pô. Não fiz nada, velho. Ô, Calçade, dá uma segurada aí pra nós. Calçade, mano. Só uma coisa importante eu queria falar pra vocês. Fala, fala. Eu tô falando 51, que 51 é pinga. É pinga mesmo. Tem que tentar. Ou o seguinte, estudar. Ou se não, ler. Mas é pedir muito pros caras, né? Não, mas se ler o rótulo lá, pedi muito. Se ler o rótulo lá, tá escrito Pirassununga. O futebol não começou agora, parceiro. Ô, Tony, um abraço aí. O ouvinte deu uma deitada em vocês. O São Paulo, o Santos é o que é? O caso passado, parceiro. Ô, Tony da Lua, tchau. Vai uma deitada. O Corinthians seria o quê? Seria um... O Noroeste, porque não tem torcida nenhuma. Ai, é. Tony da Lua, vai. Então é história. Tem história. Então não adianta querer apagar história, a história do que passado. Já tem. Dá segurada aí. Se você soubesse história, você não falaria essa bobagem que você tá falando. 51 é pinga. Tá certo. Olha lá, ô. Mané. Dá segurada, Lancelot. Vai, ô. Sociedade Esportiva Leila Pereira. Fora do que eles fizeram antes. Entendeu? Então tem que ser respeitado. Entendeu? Peita nada nem ninguém. Ô, João Grilo. Puxando pro seu lado. Dá uma chupada aí, ó. Ô, João Grilo. Ô, João Grilo, manda abraço aí. João Grilo. Caiu, Anderson. Não caiu nada. Que caiu. Velho. Domênico. Cala a boca. Fala, velho. Pra não ficar muito tempo, seguinte, eu queria agradecer a presença de vocês. Isso. Queria agradecer. Feliz Natal, agradecer. Não tem R, não? Deixa o cara falar, porra. Agradecer. Ô, Dominato, pela mulher, tá quieto aí, velho. Eu já falei que eu não falo que é Dominato pela mulher. Nossa, trouxa, não foi. Todo mundo ouvia, trouxa. Vai comprar um cotonete, é pro seu orelho imundo que você tem. Entrou sim, trouxa. Agradeço. Eu não só queria você pra mandar. É bunda mole, rapaz. É o João Grilo, tchau. Eu sei se foi assim, se você foi assim. É o João Grilo, vai, tchau. Parece não tá certo. Manda abraço aí, João Grilo. Vocês têm que respeitar o ouvinte. O ouvinte é primeiro. Ditador. Ô, meu velho, obrigado. Feliz Natal pra você, velho. Tá bom? Eu agradeço. Soleste. Silêncio, gente. O teclado dele tá sem R. Brincadeira essa parte. Eu agradeço a todos vocês aí. Tenho um carinho imenso por vocês. Obrigado. Vocês são especiais, tá? Ele tá imitando o Luxemburgo, com certeza. Valeu. Obrigado. É verdade. Todos os dias eu vou, vocês vão comigo dentro do carro, entendeu? Boa, velho. Não vou não, velho. Você tem uma van, não? Deixa eu ter uma van? Fala. Deixa ele dar tchau, Vieira. Não tem a van, não, mas tem um carro parecido com o van. Manda abraço, vamos lá. Então, manda abraço aí pra todos vocês aí. E fica com Deus, Feliz Natal novo pra todos aí, viu? Obrigado, meu velho. Obrigado. Um abraço, obrigado. Força aí. Falou, João Grilo, tchau. Tchau, João Grilo, vai buscar seu presente lá. Vai, Chico. Obrigado, como é que foi? Mas foi você que foi assim. Cuidado pra tomar o próprio tempo. Cuidado pra tomar o próprio tempo em casa, viu? Rapaz. Um abraço, meu velho. Tchau. Valeu, um abração. Senhores, foi mais um momento sem parar, né? Sem parar. É verdade, férias chegando, né? E você aí se preparando para as compras de final de ano, para a sua viagem de virada de ano, não é verdade? Verdade. Se programando para não perder tempo, né, RG? Sim. E aproveitar também cada segundo, não é verdade? Então você tem que ir de sem parar. Vai de sem parar. É sem parar para estacionar, é sem parar para viajar, é sem parar para abastecer. não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Aquele negócio de contar a moedinha lá do... Essa é a época, hein? É, pô, do console, nossa, né? As moedinhas no console, verdade. Fica contando pra ver quanto que dá. Jesus. Puta, não, você não pode mais passar por isso, não, cara, na hora do pedágio. E a fila do shopping é uma coisa absurda. Tá chato, hein, também. Para com tudo isso. E ali, na hora de abastecer, você nem desce do carro sem parar, filho. Também. É, tem um monte de coisa legal pra caramba. Olha, curta suas férias sem parar, hein? É só ligar 3003-7367 e boa. Compre já o seu, hein? 3003-7367 e receba em casa sem custo. Boa. Sua vida sem parar, meus amigos. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, que vem em nome também de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também vem em nome de McDonald's, oferecimento de McDonald's, né? Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite. Estádio 97, tem algumas informações aí? Tem, o Mota, certeza que tem várias. Ah, eu tenho uma, hein, Dodô? Fala, hein? Fala, Lê. É, daqui a pouco tem decreto natalino. Hoje tem decreto. Último do ano. Podia fazer um pouco mais cedo, né? Para o pessoal que tá ouvindo a gente. É, faz... o do Natal, no caso. Você quer mandar agora o decreto? Você que manda, você é o chefe aí. Eu não sou chefe. Eu sou o chefe. Eu tô brincando aqui, eu tô cortando o vídeo, mas é brincadeira. Eu tava reparando aqui, o Domênico tá bem bonito hoje. Tá bem bonito. O Domênico agora melhorou, né? É bom mandar o decreto logo, porque aí já começam os trabalhos, né, Léo? O pessoal já tá liberado, entendeu? Solta antes, né, o decreto. Não podia, não, peraí, se não podia, a gente queimou o HDRG. É o happy hour. Happy hour. Happy hour. Tá certo, ô Ale. Oba. Como é que é? Happy hour? É happy hour. É happy hour. Você sabe onde tá a trilha aqui do decreto? Onde tava a trilha? Trilha do decreto, Bob. Decreto, sabe? Faz ao vivo, lembra? Dodô. Qualquer trilha. Pega qualquer uma. Não, não, avacalha o bagulho. Senhoras e senhores, por favor, que rufem os tambores. Opa. Nessa sexta me chama de Natal, porque eu vou te proporcionar uma noite feliz. Então engasgou. De novo, Ale. Ele engasgou, mano. Não pode ser. De novo, agora. Vamos agora, senhoras e senhores, pra cortar direito pra ir direitinho lá. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Vamos lá com o decreto do Ale. Você não me decepciona. Nessa sexta me chama de Natal, porque hoje eu vou te proporcionar uma noite feliz. Porque eu não sou o velho Noel, mas hoje eu vou te dar um brinquedinho de armar. Então me chama de Papai Noel, porque hoje eu vou entrar pela chaminé de saco cheio e sair de sacola vazia. Porque eu não quero saber quem vai levar o panetone. Eu tô chegando com o meu peru. Então vem com o bonde do bom velhinho da maldade. Com Estênio Garcia, Alexandre Borges, MC Catra, Eduardo Costa, Zezé de Camargo, Oscar Maroni, Edu 222, Domênico Gato, RG, eu e ele, Azaia. Sensacional. Gostou, mano? Fala aí, mano. Ô, o Ale manda muito nesses decretos aí, o maluco é fera, mano, pra não falar oda, né? Certo. Mas você ia falar foda, mano? Ia. Mas eu tô no espírito natalino, eu tô evitando falar palavrões. Não pode falar palavrões. Tá certo. Eu tô evitando falar palavrões, porque eu falo palavrão pra caralho. Mano, no momento em que eu... Caramba, no momento em que o Domênico recebe o envelope do departamento pessoal. Olha como que tá escrito. AC Estádio... Olha como é que tá escrito. Abre que é... Dá até medo. Sacanagem. Lá vem. Feliz Natal! Cláudio Natal do Mota! Muito obrigado! Senhoras e senhores, recebido Cláudio Mota. Você mandou, Matinho? Não, pessoal, eu te mostrar pro ouvinte aqui. Eu recebi um envelope aqui. Pra olha o desenho, Marcão. Pra quem não tá vendo, olha só. Então tem aqui a árvore de Natal, né? Isso aqui é uma árvore de Natal desenhada. Uma estrela grande, linda, outras estrelinhas linda, em volta da casa. Cláudio, uma feliz Natal aqui, ó. Tô mostrando pro ouvinte. Feliz com o S, mano. Que é isso, Cláudio? A assinatura onde tá, tá em cima. Do... Feliz com S. Feliz com S. Feliz com S. É o contrário. Uma criança falar, especial com 2 anos faz melhor. Não, pra quem achou que o. Pra quem achou que o Mota chegou no auge com o negócio da borboleta, agora esse cartão Motinha, de Natal, muito obrigado, mas falar. Valeu a intenção. Cláudio, obrigado, Cláudio. Caramba, hein, Mota, que fase. Mas nossa, ele fez Cláudio. Faculdade de arte, né? Eu peguei o pincel hoje e fiz isso. Ai. E aproveitei e dei uma pincelada no troço juiz, que desenhou isso. Não foi você, Matinho? Inteira, ele ficou pensando nisso e ficou pensando. É, mas no caso o teu pincel aí, é o broxa mesmo, eu pensei, né? Você pegou, né? Ah, mas a intenção foi boa. Foi boa. O que vale é a intenção. Sensacional. Ô Domênico, Marisa, fala aí. Ainda em falando do Jean, goleiro do Bahia que tá vindo goleiro pro São do Paulo. Não, goleiro do São Paulo. Vamos tratar como goleiro do São Paulo. É, já veio, né? É. Já veio. Então, ó, o Bahia tá vendendo 70% que ele tinha do jogador aí pro São Paulo. O São Paulo estaria pagando 9 milhões de reais nele e estaria mandando aquele Regis lá, o meia, pro Bahia em definitivo. Certo. Ah, o Regis era do São Paulo? Era. Tava emprestado pelo Sport. Você achou, Marcão? Ah, 9 milhões, cara, é um valor alto. Eu espero que ele faça render, né? Faça. Tá bem, valer, né? Faça valer, né, Marcão? Só pode estar fazendo 3 milhões. Sabe o que eu acho? Ale, RG, meus, a Motinha, principalmente aqui, que sim. É São Paulino Cláudio, também, né? O chefe, o Vieira. E os 25% do Ale? E os 25% do Ale, que é São Paulino também? Fala, Dodô. São Paulo tá passando por um problema de. Problema. O problema do. Por exemplo, o Rogério Ceni parou, né? E era um grande ídolo, é um grande goleiro. O Palmeiras teve esse problema com o Marcão. Né? A substituição está sendo demorada. É difícil, né? É difícil a reposição. É complicado você substituir um ídolo. É muita, né? Pressão pro cara que entra, né, Marcão? Ou até hoje, né? Você pega a camisa 10 do Santos aí, quem consegue jogar bem, né? De fato, um jogo. Difícil, né? Pô, camisa do Flamengo a 10 do Zico lá, quem consegue meter a 10 e desenvolver lá, né? Porque se você for olhar, Marcão, depois eu acho que do Raí. Tem comparação, né? Depois do Raí, o São Paulo tentou procurar vários, né, cara? Você com certeza. Vê, Luiz Fabiano não conseguiu, os caras não conseguiram. Mas você fala o quê? Cara. De ser ídolo? Ídolo. Aí só veio o Rogério, né? Cara. Eu acho que depois do Raí veio o Rogério. Claro. Mas o Rogério é maior que o Raí no São Paulo. Não tô nem comparando. De ídolo, você fala? Quanto tempo demorou. Quem é mais ídolo? Raí? Acho que o Rogério. Depende da geração. Ah, mas não dá. O cara conquistou muito depende mais. Da geração. Mas a questão. Desculpe, mas a nova geração. Questão, vai falar a questão de São Paulo não é questão de ídolo, de Rogério. É o peso. A questão de São Paulo é time que não acertou e faz algum tempo. Pô, mas ele tá falando de ídolo, não tá falando de mas é outra coisa. Mas porque tá aparecendo muito mais. Se tivesse acertado o time, não tava falando disso. É isso, Ale? É isso, tá aparecendo muito mais a falta do Rogério, porque não acertou o time, porra. Fala aqui, Ale. Eu acho que a falta de título é o principal. Aí fica procurando, né? Falta time, falta título, falta tudo. Falta ídolo. Aí o ídolo aparece. Aí aparece. Lógico. Falta transparência na diretoria. É, imagina. Isso é exclusividade, né? Mas não é exclusividade de São Paulo. E o GL fez. Fechou o contrato aí por 5 anos, faltou avisar isso aí. 5 anos de contrato? Outra informação aí também, cara, vocês chegaram a comentar no começo do programa aí que a Libertadores já tem datas aí de estreia? Ah, é, manda as datas, mano. Já. Então, fala dos principais, Dodô. Os dois principais times aqui brasileiros aí que já estreiam na competição aí são o Vasco e o Chapecoense, né? Ah, é porque é pré, né? Já jogam na pré-Libertadores aí, aquela primeira fase. Eles estreiam no dia 31 de janeiro, cara. Então imagina, os caras praticamente não estavam voltando de férias e já vão ter que jogar. Quem Vasco pega quem, mano? Quem sai primeiro? A Chapecoense pega o Nacional, Domenico. E detalhe, porque a Chapecoense vai decidir a classificação jogando no Uruguai. Nossa. Jogo extremamente difícil. Primeiro jogo em Chapecó, segundo jogo é fora. E o Vasco? O Vasco pega aquele Universidade Concepción, cara. Que é um time que parece ninguém ser conhece, mais fácil. Mas né? Uma grande porcaria, Noconoco. Né? Vocês acham que o Vasco e o Chape avançam? Eu acho que Vasco passa e Chape não. E aí, eu acho que a Chape passa, cara. Eu acho que passa Nacional do Uruguai e Vasco. Não passa a Chape, não. Ale, passa quem? Eu acho que a Chape é muito difícil. Não passa? Mas ela tem superado obstáculos, né? Eu acho que essa temporada é uma prova disso. O time ganhou o Campeonato Catarinense se remontando, se refazendo e conseguiu ainda no Campeonato Brasileiro na primeira vaga para pré-Libertadores. Mas é uma situação complicada. Eu acho que se tivesse que apostar... Eu acho que não passa a Chape e passa o Vasco. RG. Eu penso que passa o Vasco e não passa a Chape. Caramba, ninguém tá apostando a Chape, hein? Eu também acho que não, cara. É mesmo? Eu acho que passa os mano, dois. Mano, você acha que passa? Eu aposto na Chape. Eu acho que a Chape avança. Passa os dois aí, pra Domenico. Mim. Passa os dois? Vai conseguir, a Chape vai conseguir aí passar pelo Nacional. Passa os dois, mas mano? Dando, eu acho que os dois brasileiros entram na fase de grupos, Domenico. Tanto a Chape quanto o Vasco, eu acho. Tá. Mas dando continuidade aqui, Domenico, no dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, quem estreia é o Grêmio, cara. O Grêmio estreia fora de casa também grupo contra aquele Defensor Sporting, né? Isso, no Uruguai, né, mano? O Grêmio vai jogar fora de casa seu primeiro jogo aí no dia 27. Pegou 27 uma babinha. De janeiro. Pegou fevereiro. Uma babinha. Ah, fevereiro. Fevereiro, porque o Vasco e a Chapecoense estreiam aí no final de janeiro. O Grêmio vai estrear praticamente no final de fevereiro. Corinthians, Santos, Palmeiras e Flamengo estreiam no dia 28, viu? Tudo junto? Não, o Santos é o último, mano. Santos é o último, mano. Não, vamos lá, vamos lá. Corinthians, não, é verdade. Corinthians, Corinthians e Flamengo jogam no dia 28. Um dia depois do Grêmio. Porque o Santos ele vai jogar no dia 1º, né? Isso aí. O Santos joga no dia 1º junto com o Palmeiras em também. Em Cusco, isso. Eu e o RG já vamos pegar passagem e já vamos pra Cusco. É, nós vamos assistir esse jogo lá, eu, chefe. Então, então Corinthians, Corinthians e Flamengo, eles vão estrear aí na quarta-feira, né? Jogando aí contra os respectivos times. Qual, mano? O Flamengo vai pegar... Nossa senhora, o Flamengo já pega de cara o River Plate, velho. Logo de cara? Nossa, primeiro jogo? É, pra testar, Corinthians... Né? Milionários? Então vai pegar o Milionários jogando na Colômbia. Milionários contra devedores de marmita. O Flamengo joga fora? O Flamengo joga fora e o Corinthians também. Os dois fora, né? Aliás, Corinthians, Flamengo, Santos e Palmeiras, os quatro jogam fora de casa. Palmeiras joga com quem primeiro, mano? O Palmeiras ele vai pegar o Palmeiras ele vai pegar aquele vencedor lá, quatro aqui, ó, lá, o Santos ele vai pegar o Real Garcilasso, né? No dia 1º de março. E o Palmeiras, Domenico Gatto, é o vencedor, ele vai do pegar um adversário indefinido ainda, que tá pra definir dentro daquela chave dele e, lá. E o Maurício, mas sempre... o Palmeiras joga fora de casa também o primeiro jogo. Eu sei que o terceiro jogo do Palmeiras fica... é o Boca. É isso. Aí e joga Boca também. Não lembro se é o Boca. É o primeiro. Boca, acho que é Boca aqui e depois Boca lá. Ah, Boca aqui é uma delícia, hein? Não. Ah, não. Não, um comentário. Boca aqui é uma delícia, que porra é essa? É, experimenta. Não, é melhor não. Deixa deixa que você mete a boca. E a observação, não. E a observação, e a observação é a seguinte: com relação à Chape, eu pelo menos vou ficar sempre naquela de mureteiro. Embora eu não dá pense, pra duvidar da Chape. Embora, né? Eu pense que não passe, mas vou torcer sempre. Ah, não, pra torcer. Ah, não, sim. Não, pensei que você ia torcer contra a Chape. Não, ninguém torce contra a Chape. Não dá pra torcer contra. O único que seca a Chape aqui é o Mota. Esse é um idiota, né? Fala, mano. Domênico, fala. E pra finalizar, aí também tem o grupo do São Paulo aí, ó. O Sérgio Louco pode colocar. O São Paulo vai aonde? Aonde, mano? Como é que é os grupos? Peraí, pera, só um minuto, só um minuto. O mano tem informação, vocês têm que dar prioridade. Grupo do São Paulo. Do São Paulo, mano. O grupo do São Paulo tá aí na tela, Domênico. Gato, o Sérgio Louco já colocou. A gente não tem mais. A gente não tem tela. Não tá, mano. Liga pra nós, mano. Você e o Sérgio Louco. Mas que isso? Ele tá pondo um negócio ela sério. É no sofá. Fala, ô, Maurício, Louco. Onde qual vai é o São grupo? Paulo? Sofazito de La Sala. O grande problema aí, ó, por exemplo, aí, ó, o São Paulo vai pegar aqui, ó, no grupo aqui, ó. Ah. São Paulo Futebol Clube. Tem aqui, ó, Lanús Sofá de Nuevo. Boa! O Controle Del TV. Boa! E o Televisão de La Casa. Boa! Ah, não. Esse é o grupo do São Paulo. Então, é o grupo, hein? Então você tenta tratar de ganhar esse ano aí de 2018, viu? Mais então, uma, que vocês mesmo assim ficam atrás aí, né, eu sou trouxa. Ah, Marco, é só daqui 100 anos agora. Tá aí, o grupo do São Paulo aqui, ó, o grupo 2018. São Paulo Futebol Clube, Lanús Sofá de Nuevo, o Controle da TV. Ah, mas é televisão boa, assim, casa. Isso é legal, hein, mano? Todo... Fala, ó, Ale. Não, é que eu fui desafiado pelo... Só um minuto, gente. Pela jumenta do... Jumenta grávida de Taubaté do Mota. Jumenta. Que ele falou que eu não... Jumenta é muito forte o termo. Eu acho pro jumento. Jumenta que eu não conheço os times da América do Sul e que eu não tenho conhecimento, né? Ah, ele falou isso? Falou. Né? Falou inclusive no ar, né? Que é uma coisa bem deselegante pro profissional, né? Meu nível. Que transparece a coisa. Fica desmerecendo, né? E aí eu fui fazer o quê? Eu fui estudar mais. Claro. Pego a crítica. Aí sim. E transforma do limão uma limonada. Do limão uma limonada. Jogo na cabeça. Peça desse animal. Você pega e transforma em psicologia reversa. Exatamente. Vamos então eu fui estudar para saber qual a chave que é a mais difícil da edição de 2018 da Libertadores. Boa, você chegou em qual conclusão? Para mim, a chave mais difícil é papai, espada, Stan e Gold. Ah, não. Senhora, meu Deus do céu. Essa, foi procurar essa chave é difícil. De que deitada, hein? Que deitada, hein? Que deitada. A cara do Mota, velho. Antes da gente partir para mais um ouvinte, ô, RG, vamos lá. Diga. RG, eu preciso falar com você, porque é o seguinte. Fala, olha só, você sabia, RG, por exemplo, que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção no mercado? Opa, Dodô. Sabia sim. E ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm pra você. Olha só, RG, você tem razão mesmo, porque, olha, troca de óleo, filtro de óleo de combustível, por apenas R$177. Ou você pode fazer uma parcelinha de 3 vezes, né? De R$59, já com mão de obra incluída, hein? É, aí você gostou, né? É isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, RG. E mais, Dodô! Confira também ofertas para troca de amortecedores e jogos de pastilha de freios. Acorda aí, Ale! Boa, boa, RG. Então, olha só, passe agora mesmo num distribuidor Ford e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Foi melhor mexendo o RG que eu vi aqui, pelo menos. Mesmo, é? Estádio 97 na Energia 97. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos para mais ouvinte? Bora. Não. Bora, mais ouvinte, ó, vamos lá. Vamos, vamos que eu vou levar o Ale lá na cozinha. Ele é pra mulher, Essa hora era pra estar lá em Dubai. Pra porra, essa lá é em trouxa. Dubai. É trouxa. Mas se fosse ele apanhar da mulher, ah, ai. Vira o mundo a mole, é um olha, cara não. Muito frouxo. Não, Leitãozinho não. Vai ficar com o olho roxo, vira o mundo a mole. É muito frouxo. Porcaria. Leitãozinho vai ficar com o olho roxo. Baixa o volume, por favor. Baixaria essa música aí. Só me engano, baixa o volume, quem fala? Gente, não é pra baixar o rádio. Alô? Baixa o volume, quem fala? Alô? Alô? Quem fala? Oi, Jean. Oi, Jean, tudo bom? Consegui, baralho! Louco! Chupa, chupa! Quem? Chupa Domênico, chupa. Fala. Não, chupa, mano. Domênico tem respeito. Ah, ficou comigo. É, parceiro, é nóis, irmão. Boa, garoto. Covarde. Bundão, eu. Bundão, eu. Mas por que bundão? Por que bundão? Arregou pra você. Coitado do ouvinte. Você não pode falar assim com o ouvinte. Mas respeito com o ícone do rádio. Muito obrigado. Ouvinte consciente, ouvinte bacana. No último dia do ano, olha só. Abaixa a porra do volume. Informação, Dodô. Informação. Informação. Informação? Sim. Estádio 97 informa. O belo cartão natalino de Cláudio Mota já está no Instagram do Estádio 97. Eu recebi esse cartão. Mas marca eu na foto, né, o Tom? Porque a tiração mais marca, né? Marcaram você. É, marcaram? Porque no, no quem Twitter quiser não dar marcou. Aquela conferida, Estádio 97. Tá marcado. Tá arroba marcado Jumento 97. Ai, ai, ai. O Jumento, né? Você conhece. Bem. Então tá bom. Ô, Jean. Isso. É Jean do quê? É Jean. Jackson! Jackson! Ah, Jackson! É Jackson o negócio! É Jackson, isso é bom! Só isso? Não, minha escroto, hein? Que isso? Nossa, mano! Ah, não! Respeito ao ouvinte, pô! Respeito o cara, pô, no último dia do programa ao vivo. Escroto, né? Agora a gente vai deitar. Jackson! Não, pera, mas ele não falou o nome completo? Jean Jackson da Silva Meira. Eu sabia, olha lá, vem 4 vezes junto. Jean Jackson? O Silva. Da Silva Meira. E quantos anos, meu velho? 3.0 RG. 3.0? Isso. Ah, 3.0 RG, hoje? Hoje? Sexta. Não, hoje. Sexta-feira. Hoje. Hoje o quê? Hoje o quê? Como assim hoje não? Essa época de Natal. Um absurdo. O que, que é, RG? Escroto. O que, que é, RG? Inadmissível. O que, RG? O preço da calça de Hans. Calça de Hans, é verdade. Ele tem um trocadilho com calça jeans. 10 pra calça Jean. Calça Jean. Eu não vou levar você Jean. Não na cozinha. Ah, não. Então foi maravilhoso. Então vamos lá. RG, o RG sempre surpreendendo. Ah, sempre surpreendendo. Sempre surpreendendo. É nóis, velho. E o bairro que você mora qual que é? Americanópolis. Americanópolis. Ah, Americanópolis. Que isso? O trouxa de nariz grande. O idiota. Sul, amigão. Imitou o idiota bem. Assim, foi a melhor imitação do idiota, de um idiota. Mas não é um idiota, qual? É o idiota mais legal que eu conheci na minha vida. É. Porque existem idiotas, mas esse é um idiota especial pra mim. É um idiota especial. É um bem. Trouxa. Valeu, doutorzito, valeu. É, nós. Esse cara é bom. E o time, qual o time? Tricolor! Olha! Ah, yeah. Por isso que ele chama é um morde de fronha. Aí, ó, falando nisso, tá chegando o seu xará pro gol do São Paulo, hein, Jean? Ô, Marcão, mas deixa eu te falar um negócio, bicho. Ah. Os valores envolvidos é esse que tá rodando aí nas redes sociais, cara? É esse mesmo. A princípio seria 9 milhões que o São Paulo teria que pagar pro Bahia e estaria repassando os direitos federativos daquele jogador, o Regis, lá, o meia lá que jogou no Sport, tá no Bahia também agora. 3 milhas, velho. Mas, mas tem gente falando que o São Paulo também tá mandando o Maidana em definitivo, cara. Aí eu acho burrado, hein, cara. É, isso que eu tô te falando. Isso saiu, salvo engano, cara, quem colocou isso foi um cara que trabalha no lance, não vou me recordar o nome dele. Ah. Mas ele tá falando de 9 milhões, 45% que era o que o São Paulo tinha do Regis. Uhum. E o Maidana em definitivo e mais 10% de uma futura venda do Jean, cara. Ah, vou te falar, é complicado, hein, cara. Eu não envolveria o Maidana, não, cara. É um jogador jovem ainda. Fez um bom campeonato brasileiro aí na Série B aí, pelo Paraná Clube aí, cara. Se o São Paulo não quisesse... né, Marcão? Ah, sim. Mas se o São Paulo não quisesse aproveitar ele na temporada 2018, cara, que emprestasse pro Bahia por um ano lá, ficaria lá um ano, mas depois voltaria pro São Paulo. Eu tinha visto até uma declaração dele lá que o São Paulo tava tentando renovar o vínculo, né? Ele falou que só teria interesse em renovar o vínculo com o São Paulo se fosse pra permanecer no Morumbi, mas pelo jeito, então... Não, na boa, cara, eu achei um absurdo, se isso for verdade, porque oficialmente o Jean ainda não foi apresentado, mas o que se diz nas redes sociais é que os valores são esses. E na boa, se o valor foi esse, é mais uma cagada da diretoria, porque tudo bem, o Jean pode ter um puta potencial aí, respeito, pode vir a ser aí um excelente goleiro, mas na boa, é muita grana para um goleiro de 22 anos, e sem falar que a gente tem o Lucas Perry também, que é um puta de um goleiro. Concordo. Né? A gente, acho que quem dá mas uma... Mas muito uma novo, né? Peraí. Não, mas, o Lucas Pérez assim, é um... A gente dá uma puta, acompanhada na base... puta goleiro, mas ele é muito jovem ainda, hein? Lucas Pérez. Concordo. É. Mas que jumento. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem. Ô, Motinha, mas nossa, você concorda que pô, eu tenho um goleiro na minha base de 20 anos e vou dar 10 milhões num de 22, cara? Então, mas eu, agora, por exemplo, o São Paulo precisa. Nossa, que deitada o que deu na anta. Você veio aqui pra quê? Pra ficar... Então vai lá. Acabou. Vai lá pra cozinha. Acabou. Assim, Batinho, de verdade. Eu concordo que nós precisaremos de um goleiro pra essa temporada. O Maidana não vai. O empresário dele negou isso. Falou que é mentira. Não. Acabou de falar isso. Dá uma declaração sobre isso. Se isso for, o que se for eu... só mais uma da internet aí, melhor ainda. No começo eles queriam o Maidana, né? Mas quando o Raí chegou, parece que o Raí tá querendo colocar o Maidana no São Paulo de volta. Pô, graças a Deus, né? Graças ao Raí. Mas então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, não foi definido ainda o que vai acontecer com ele. É graças a Deus, porque se fosse esses valores nessas condições, pra mim era uma burrice sem tamanho, desculpa. Não, ele vai custar caro, ele custou 3 milhas de dólar, velho. Isso aí tá claro. Ele custou isso. Tanto que quando o Raí chegou, a primeira coisa que o Raí falou, que até o Bahia tava botando mal o banco e tal, ele falou assim, precisamos negociar de novo. Não é bem assim. Não, entendeu? E assim, eu não tô nem contestando o atleta, porque eu acho que de repente ele é até um bom nome. Mas se for nessa condição, pra mim é absurdo. Não, mas então não vai envolver o Maidana, não. É muito... Porque assim, já o valor que você tá pagando no Jean já é um valor alto. Já é você, alto. Você repassando o Regis lá, que já tá lá pra eles em definitivo... Já é um, né, mano, a cerejinha do bolo a mais. É verdade. Aí você mandar o Maidana ainda é um absurdo, aí beira o absurdo, cara. Eu acho que o Maidana não vai não, viu, cara? Marcão e Mota aí, posso só fazer uma consideração? Manda aí. Em cima do que o Mota tava falando esses dias aí. Eu vi muito torcedor do São Paulo e, assim, me desculpa, ô torcida chata da porra, meu. Pô... Eu vi muito nego aí falando, já metendo a... falando um monte do Prato, e nem o cara ter afirmado que iria embora sem nem ter vendido. Porra, sai o Prato, vem quem, filhão? É que torcedor é passional, né, Jean? Não, pelo amor de Deus, Marcão, assim, ó, desculpa, não tô generalizando, mas tem muito torcedor que faz questão de ser burro e que merece Paulão... Fredson, nossa, que deitada no Mota. Lá. Porra, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar mais deitada um pouco. Deitada não, porque foi um que defendeu, né? Ele foi mas o Jean, por exemplo, o Lucas Prato no São Paulo, ele jogou a bola que ele jogou no Vélez? Não jogou. O Lucas Prato no São Paulo jogou a bola que ele jogou no Atlético Mineiro? Também não jogou ainda. Mas você concorda que eu abri mão do Lucas Prato pra trazer quem? Vou trazer quem? O ceifador só tinha ele pra fazer gol? Só tinha ele. Ele era a única Mano, mas o Prato ajudou o São Paulo de outra forma, desculpa. Não, mas, ô Mota, ajudar de outra forma é muleta, irmão. O centroavante tem que fazer gol. Ah, mas ele correu, ah, mas ele se dedicou, ah, mas ele bateu a cabeça na trave. Isso daí faz parte, Mota, de um pacote que o cara é contratado pra fazer, independente dele ser atacante ou zagueiro. É, ele tem que se doar em campo. Agora, o Prato no São Paulo, ele foi um fiasco até agora. Ele não conseguiu fazer os gols que a torcida esperava dele. Mas eu também acho que não deveriam vender. Eu acho que o Prato aí nesse próximo ano pode ser que ele engrene. Você não queria ele no Corinthians, mano? Hoje eu não sei se ele é melhor que o Junior Dutra, cara. Hã? Ah, é. Como é que é? O Junior Dutra brasileiro fez mais anos que o Prato. Tá doido. Ô, mano, olha, mas assim, ó, é de verdade. Fácil, eu até concordo que ele ainda não rendeu, que ele rendeu nos outros dois clubes. Mas vendo e lendo, na verdade, o que muitas pessoas falam do Prato internamente, ele foi muito importante nessa retomada também, cara. Ele foi um dos pilares aí de São Paulo. E outra, né, Jean? O Prato, durante muito tempo, ele foi refém de uma situação onde São Paulo não tinha um meia criador de jogadas, né, cara? O Cueva numa fase ruim, o Hernanes ainda não tinha chegado, então nesse período aí a gente pode isentar o Prato de toda e qualquer responsabilidade de fazer gol, né, cara? Mas a verdade é uma só. Vinha buscar muita bola, né, Marcão? Sim. Eu não sei o que o ouvinte pensa, mas eu tenho aqui a minha opinião e ela é forte e abalizada o suficiente. Boa. Nenhum ataque no Brasil para 2018 se compara com Romero e Dutra. Aí você pode investir, você pode fazer o que for. Para mim, esse é o ataque mais poderoso, talvez do mundo, mas principalmente do Brasil. Ô, Ale, mas vou te falar a verdade, vou cara. Vou passar os números aqui, no planeta? Seu escroto. Eu vou te falar... escroto, não! Eu vou te falar uma coisa, olha, ó, presta bem atenção, cara. Esse aí, cara, é o ataque Aparecida do Norte, né? Romero e Dutra, os caras vão andando... Aquela Essa foi boa. Foi sensacional. Boa, Dick Batista. Fala aí, Dick Batista. Boa, Dick. Nota 10, Marcão. Sensacional. Boa, Dick. 10, Marcão. 10. Boa, 10. Sensacional, pô. Vocês estão loucos. Deixa eu fazer uma pergunta pro integrante da mesa aí, rapidinho. Naquele tá sem mesa. O Vieira tá aí? Tô aqui, velho. Ai, ai, ai. Não. Não, pode ir pra cima dele, ele gosta. Pode ir, o botão tá aqui, o Domênico tá aqui pra ter a mão no botão dele. Pode ir que o Domênico não vai fazer nada. Pode ir pra cima que o Domênico vai fazer nada. Tá com a mão no botão do Vieira, silêncio. Não, cara, sem brincadeira, assim, ó. Vendo o jogo que o Grêmio fez com o Pachuca, vendo o jogo que o Real Madrid fez com aquele time do Romarinho lá, na final, assim, não, na final, quando você viu, analisando os dois jogos, eu te pergunto, você é gay, velho? Sensacional. É, boa. Traz a véia. Dick, foi? Sensacional. Só passar a informação aqui. É nóis, um abraço. Ô, Domênico Gato. Fala, Manu. Por exemplo, aí, ó, o Lucas Prato aí, o Ibra argentino que eles falam que é, ele marcou 7 gols no Campeonato Brasileiro e o Júnior Dutra marcou 9. Certo. E hoje, o Júnior Dutra é melhor do que o Prato. E o Romero? O papo aqui é Júnior Dutra e Prato. Centroavante com centroavante, ô, trouxa. Babaúvo. Inclusive, o Romero é campeão brasileiro. Você ganhou o quê, Ale? Não ganhou nem do time do Cafu. Inclusive eu vi os melhores momentos aí. Um abraço pro Bocão aí também, que trabalha com o Ale. Ele me mandou um vídeo, os piores momentos do Ale, catando cavaco, caindo. Esse Bocão vendido, hein, mano. É nada, o Bocão é parceiro, um abraço pra ele, mano. Tamo junto. Tira o controle da mão do Vieira. Cara, bom demais. Nossa, gente, tenta pra caramba falar com vocês aí. É bom demais estar falando com vocês. Tá bom, falou, amigão. Show de bola, Jean. Feliz Natal pro seu irmão. Feliz Ano Novo aí, ó. Tudo de bom, boas festas. Valeu, velhinho. Só mandar um abraço, Dudu, posso? Manda, cara. Você tá louco? Primeiro, mandar um agradecimento ao Sombra, que eu faço parte de um site, do SPFC+, e a gente fez uma entrevista com ele foi muito atencioso com a gente. Ah, a melhor entrevista da história do Sombra. Muito maravilhosa. Falando nisso, Domênico, o Sombra... Onde tá o Sombra? Perdido, eu tô sentado na porra da madeira. Tá na praia já. Foi legal, ele deu uma puta de uma atenção. A repercussão da entrevista no nosso site foi muito boa. A gente ganhou muitos seguidores aí. Ele deu uma força bacana. Assim, tanto ele quanto o Bach respondeu meu e-mail também. Boa, garoto. E aí, abraço pra vocês todos. Vocês são muito pagáveis. Pagáveis, pô, pagáveis. Aí, porque, pô, é, acho que eu escuto vocês desde 2007. E é um prazer estar com vocês todo dia aí. Viu? Porque não é só, não são só radialistas, são parceiros, são amigões, como vocês mesmos falam. Viu? Boa, já colaborou com a caixinha do Estádio 97. Abraço pra vocês todos, feliz Natal. Olha lá, fugiu, covarde. Fui por mil anos aí. E abraço pra todo mundo que tá me mandando mensagem, que os caras estão desesperados aqui. Curvelo, Renan, SPFC+, mais, nós tamo junto, valeu. Valeu, um abraço, tchau, falou, tudo de bom, tchau. Feliz Natal, é isso aí. Valeu, Estádio gente. 97 aqui pra Energia 97, não é verdade? É, que vem aqui em nome de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra. É gol. Vai que você pode, beba com moderação. Seu Estádio 97, acho que é legal a gente já colocar. Quanto maior o número de ouvintes colocarmos, fica lá, vai ficar melhor. É, se você, né? Não, aquele alô, né? Aquele, se você não cortar os ouvintes, né? Foi bem deselegante da sua parte. É boas festas, Domênico. O cara tem, sabe? Pode mandar aquele chupa de Natal. Olha aqui, ó. Quero dizer, aos senhores que jamais faria isso. Sei, não, imagina. Jamais faria isso, como nunca o fiz. Não, imagina. Nunca o fiz. É que hoje aconteceu de cair a linha dos ouvintes. Vocês viram? Eu não desliguei nada. Caiu. Mas é Natal, Domênico. Hoje vale. Hoje é chupa natalino. Presta atenção. Acontece. Você não tá ligando com o seu celular, você tá falando com uma pessoa que você gosta, não cai a ligação? É verdade. Não cai, que tá caindo. Porque toda hora cai ligação. Cai ligação. Que eu posso é fazer? Que nem o Palmeiras, né? É, daqui, Palmeiras. Vai topar quem furado. Palmeiras, velho. Fala do teu time que não ganha porra nenhuma aí, ô trouxa. Não tá ganhando nada ultimamente. Olha aqui, ó. Agora eu vou falar uma coisa bacana. Bacana, hein? Sim. Que vai acontecer, o RG, de 22 a 26 de janeiro, sim, tá bom? Das 9 às 17 horas, o segundo Rivelino Soccer. Rivelino Soccer Camp. Olha que é bonita essa, né? Rivelino Soccer Camp. Programa intensivo de treinamento, desenvolvimento técnico e tático, com dinâmica individual e coletiva de alta intensidade. Presta atenção porque vai acontecer de 22 a 26 de janeiro, nesse próximo ano agora, já tá chegando, né? Boa. Final de ano já tá aí, não é verdade? Vai, já tá aí, né? Logo aí. Vai ser das 9 às 17 horas e a idade é de 5 a 15 anos. Não tem como levar o Alê? O Alê? Mas o Alê conhece tudo do para, futebol. É, para. Mesmo, é. É, pra ver se ele aprende um pouco, né? Mas eu vou lá no Riva, gostou tá? Que eu... Não, né? Não, conhece tudo. Não, mas eu vou lá no Riva aprender um pouco mais, que sempre é importante. É bom, né? É bom ir lá, né? Você vai enfrentar o Neymar agora, é isso? Agora amanhã, 4 da tarde, lá em Jundiaí. É mesmo, é? Mano, amigos do Nenê contra amigos do Caio Castro. Eu quero ver o garoto, o menino Ney, passar por mim. Nossa. Mas olha só, só pra dizer aqui que você, o segundo Rivelino Soccer Camp, você pode, inclusive, ligar 5183-8007, tá, sim, bom? Ou você pode mandar um e-mail também, que é o atendimento@rivelino.com.br. Lembrando que Rivelino é com dois L's. Ah, repeat. É porque muita gente nova não sabe como é que escreve Rivelino. Repeat. atendimento@rivelino.com.br. Facinho, boa, né? Facinho. Boa. Tá bom? Segundo, Rivelino Soccer Camp. Boa, isso é muito legal. É, vamos a mais ouvintes, então. Manda. Mais ouvintes ligando, participando. 3284-70. Vai que tá 97. Acabando. Vamos só lá. Só ano que vem agora, hein? Olha o Azul botou ganho aí. Vai que tá... Puta, acabou o café, velho. É, o Leno trouxe, eu trouxe. Chupa galinha. Oi. Chupa galinha. Oi. Galinha. Ah, chupa galinha. Chupada de trouxa. Chupa galinha. Legal pra caramba. Alô. Chupa, mano. A irmã de vocês. Alô. Domênico. Alô. Domênico. Nós. Domênico. Que porra é essa? Nossa, não acredito, cara. Puta, liguei agora. Desliga e liga de novo, velho. Não, RG, por favor, que é isso? Nossa. Eu escuto vocês desde 2002. Ah, né? Bom. Né? Desde que nós viemos pra cá, pra essa nova emissora. Pra, foi pra nova série. Que mandou foi o ano cá. Que eu entrei. Isso. Ô, Alê. Oba. Gênio. Monstro. Gênio. Ah, garoto. Já chamou você de gênio, Alê. Tamo junto, irmão. Ele tá muito louco esse ouvinte aí. Tá não. O último que eu chamei de monstro me devolveu, velho. Foi o Jô Soares. Eu tô meio louco que eu tomei um duplo uísque agora, pô. Você tomou um duplo uísque, é? Ah, ninguém nem percebeu que você tá com a voz doce. Pra dar uma soltada. Ale, tá calibrado. Isso é importante, é pra dar, molhar a palavra. Mas já chega pra nós, tanto que dá calibrado. Todo mundo merece molhar a palavra. Tá calibrada? Dezembro todo dia é sexta, ô Dodô. Ah, é? Dezembro todo dia é sexta? Imagina na sexta como é que fica. Todo dia é sexta e toda segunda é feriado. Tá certo. Vamos que vamos. Ô, velhinho, o teu nome? Olá, meu nome é Alê. É Alê também? É charado Alê? Alexandre. É charado Alê? Xará. Oh, que legal, tá vendo só, Alê? Legal, não? Ah, mas Alê, Alexandre do quê? Alexandre Calzeta Dias Alves. Ah, adoro. Calzeta? Adoro. Calzeta. E que mais? Dias Alves. Quantos anos você tem, meu velho? 35. RG, sexta-feira, antes do Natal. Sim. Seria um programa, como disse o Marcão, pré-Natal. Pré-Natal. É o programa pré-Natal. É o programa de exame de grávida. Mas e aí, o rapaz aí, como é que faz? É aí que o meu amigo Alê, velho. O que tem? O meu amigo Alê. O que aconteceu? Infelizmente. Infelizmente? Infelizmente, ele causeta uma confusão. Natal vai ficar sem comer causeta. É pela homenagem. Mas foi boa essa aí. Meu amigo Alê. Foi boa, mas não precisa fazer mais, né? Mas pela homenagem passa, né? E o bairro que você mora, qual que é? É Vila Sônia. Famoso Vila bairro Sônia. Do São Paulo Futebol Clube. Vila Sônia? Próximo ao Morumba. Vila Sônia, então. Os caras que moram na Vila Sônia falam, moro no Morumbi. Aquela valorizada, né, chefe? O Alê. Vila Sônia. Mas valoriza, ô Marcão? Você tá cadastrado como zona... Peraí, ô Domênico, o CEP do São Paulo, sim. Se você colocar aí pelo número do CEP, tá cadastrado ali como Vila Sônia. É isso que eu falei. Ah, é Vila Sônia. Os caras se... Não é Morumbi, então. Direto, Benedetti, atinge os caras. Mas não é. Morumbi é Benedetti. Eu falei, vocês são surdos. Eu falei, tem gente que fala. Benedetti deu uma tremida. Eu, como não conheço nada de São Paulo, me parece que Vila Sônia é mais próximo da Vila Kennel. Na verdade, chama Jardim Leonor, viu, Domingo? Onde São Paulo fica? Jardim Leonor. Não, tô falando do ouvinte. Jardim Leonor não é. Nossa, vocês se importam tanto onde o São Paulo fica, onde a gente fica. Eu só tô comentando, tô falando que o Benedetti fala o que é. Não é Vila Sônia. Que trouxa, velho. Fala, meu velho. Lá em Santos, naquela porra. Silêncio. Cheiro de esgoto, silêncio. Fica uma conversa paralela. É uma bosta. Ô, Dodô, fica uma conversa paralela. É desagradável. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Agora, o pior é que passou batido, Domingo. Qual é o time do rapaz? É que o Mota tá dando porrada na cidade de Santos, falando que Santos é isso, Santos é aquilo. Só que ele nasceu em Santos, Domingo. Ninguém escolhe onde nasce, velho. Você tá triste de ser Santos? Claro, meu pai tem um cubo, minha mãe foi me pelar. E foi no Porto, hein? Foi MT lá, você que tem cabeça suja. Mas vamos lá. Fala, Alexandre. O seu pai tinha o sobrenome Pitinini? Não, não. Fala, Vieira. Mas ô Alexandre, o que você achou, Dick? Sensacional! Alexandre, me diga. Qual que é o time? É o Homem Vinheta. Meu time é uma tristeza, Dodô. Vem para Portuguesa. Portuguesa! Tristeza! Por favor, vai embora! Minha alma que chora! Meu Deus! Sofrendo meu fim! Portuguesa, velho. Então, vamos falar de outro assunto, aí, então. Cara, não. Deixa ele falar na portuguesa. Ele é o ouvinte, tem direito a qual falar. Qual o quilo do bacalhau? Ah, que delícia. Agora, olha, o que fizeram o Alexandre? Tem alguma atração aí confirmada pra festa junina já do ano que vem, ou Alexandre, ou não? Quanto é o pastel de Belém? Que sobrou. Sorriso maroto. Me diga uma coisa, mas o que fizeram com a portuguesa, hein? Ah, agora tá o técnico, não sei se vocês falaram aí. Quem que é? O novo técnico da Portuguesa, aquele Guilherme lá, que jogou no Atlético Mineiro, atacante, no Cruzeiro. Nossa, aquele e, Guilherme? Esse aí. Aquele Guilherme ele não foi preso? Você é louco, Domênico? Ele teve um rolo. Ele atropelou umas pessoas. Sim, aí, mas ele não chegou. Preso. Mas chegou, Domênico, ele tá trabalhando como treinador já faz um tempo. Inclusive, ele dirigiu um time aí no futebol paulista, aí no Campeonato Paulista, ele tava aí trabalhando aí também. Qual time, mano? Você lembra? Esses pequenininhos aí. Não me recordo agora. A portuguesa. Eu acho que como ele cometeu o delito, ele tem que cumprir esse trabalho voluntário na luz. Exatamente, é trabalho comunitário, vai treinar a luz. E ele levou. Falaram pra ele assim, ô Guilherme, vou passar o trator. Ele levou a série e atropelou o botão. Mas que tá ruim hoje, né? Alguma coisa assim. Fala aí, Alexandre. Já que a portuguesa tá esquecida. Mas você tem direito a falar, ué. Eu quero aproveitar a oportunidade. Falar do Bangu também, né? Não. Olha, eu vou falar tem um pouco a ver com o Bangu, porque é o seguinte, ó. Queria aproveitar. Mano, você que tem aí. Microfone, todo mundo te ouve, nós temos mais ou menos o pensamento meio alinhado. Ó. Nossa, é pneu, então. Pensamento. Que é, costureiro, não, vocês? Vamos lá. Mano, é o seguinte, põe lá, planta aí uma ideia planta assim. Meu, a Copa do Brasil não vai pagar 50 milha pra quem ganhar? 50 milhões. Vai. Certo. Quanto é que tá pagando a Libertadores? A Libertadores, acho que juntando todas as premiações e tudo mais, vai dar um pouco mais de 25. Acho que vai dar... acho que vai dar 35. No ano que vem, 35 milhões. Ah, beleza. É um prêmio bom. Vai, eu tava até achando que era pouco, mas... Olha só. Mas qual que é a ideia aí? Desse ano, o Grêmio ganhou 25 milhões. A UEFA lá, a Europa é... Já tá no terceiro campeonato. O Brasil é pequena. Então, assim, a logística de um time ir lá jogar para um outro país, cara... Meu, se for 4 horas de voo é muito. Não passa disso, certo? Agora, olha as dimensões. Tá muito louco, hein, velho? Você tá com um pilão, tio. Piloto da tampa. Você tá muito louco. Você é um código. Você tá preso. Você quer chegar, velho? Motas, acompanha o raciocínio. Todo mundo tá falando, mas tá todo mundo acompanhando aqui. Ninguém tá questionando o cara. Se você fizer a linha reta com 2 pontos, ele não acompanha. Deixa eu falar pro mano aí. Que o mano, ele terminar antes do Réveillon, que vai ser. Fala aí, Calzeta. Fala aí, tô te ouvindo. Festa da virada. Mano, a gente tem que dar. A gente aqui, a CBF, os times brasileiros, a gente tem que dar um pé na bunda dessa Comebol. Sabe? Sai fora mesmo, sabe? Porque Libertadores, tirando os times grandes daqui, só sobra o quê? O Boca e o River. Aí tem que jogar o Maragaga, da Venezuela. Informação, informação, Domênico. Rufe os tambores, é sério agora. Que? Informação. RG, boa notícia pra nós. Manda. Vai. Jair Ventura. Fechou? Confirmado no Santos. Fechou? Fechou. Parabéns. Boa. Bela contratação, Santos. Uma tranca danada, hein, pessoal? Até que enfim. Obrigado, senhor. Mais fechado que porta de continua submarino. O raciocínio aí. Mas que qual raciocínio eu entendi? Ô, deixa o Fernando Manucci que eu fala. África do Sul é logo ali. Ele tá que nem cobra de laboratório, tá curtindo o álcool. Um abraço pro Paulão. É só uma guia. Qual que é o raciocínio, Alexandre? Obrigado, Silvio Lancelotti. Silêncio. Os times aqui, ó, largarem mão da Comebol, ao invés de passar vergonha, obrigado, se muito cara. Ganhar passar vergonha lá na Arábia, sabe? Nossa. Já que a Leila lançou moda em pegar banco, financiar, fazer galáctico aqui, ainda sabe, bem que eu tomei um o café. O governo né? Que, sabe, o governo que deu uma fomentada aí pra encher de dinheiro aqui o Brasil, sabe? Aí repatria o máximo de jogador brasileiro que der, a gente fica com o Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil ferrada, entendeu? Repatriando uma galera boa aí. E aí é o seguinte, não jogamos nada com esses pé rapado aí da América. Ô, Domênico, tá bêbado, Domênico. Ô, Dick Batista, o que você achou desse comentário? Esse comentário não é sensacional. Queria agradecer a participação do Patropi pela... Agora tá chorando. Vamos respeitar o ouvinte, mano. Não, tá respeitando, aqui, velho. Ele tá querendo rolar ideia com a gente. Vocês estão ele jogando, aqui cara. Não tá respeitando. Olha aqui, ó. Que campeonato nós estamos? Maluco. Olha, o Mano tem razão. Vocês estão desrespeitando o Alexandre. Tá? Nossa, desrespeitando uma opinião que o ouvinte vem, demora pra ligar, é difícil de ligar aqui, aí o cara consegue ligar pra dar uma opinião, vocês ficam desrespeitando o ouvinte. Ô, Dodô, eu concordo. Isso é um absurdo isso aí. Mas eu gostaria que ele repetisse. Não, não é melhor não. É, Alexandre, eu já entendi perfeitamente. Não, então explica em três palavras. Fora do ar, eu explico depois na resenha fora. É o futebol brasileiro, entendeu? É, os times que recebam o máximo aí de investidores possíveis, que repartir uma galera, seria legal o Neymar jogar no Palmeiras, por exemplo. Ah, não, ele terminou a fonte velho. Essa parte eu achei legal. Sem burguês, mas achei legal. Né? Achei legal, achei legal. Tá mais louco que o Mauro Naves na lancha. O Romarinho tá lá esquecido na Arábia, pô. Ué, é um moleque aí, sabe? Deixa o nosso campeonato bom, repatria, e no final do ano chega lá e fala assim, ó, oh, campeão da UEFA, ah, se quiser, mano. Chega aí. Joga aqui. O Ale, depois você me dá um gole desse negócio que você tá tomando, porque hoje à noite acho que eu vou precisar. Nossa hein, senhora, cara. Viu, Ale, agora saindo, agora voltando pra zoeira. Ah, não, não era zoeira. Sério. É louco. A minha esposa me enche o saco por tua causa. Minha? Ah, tá vendo? Tá vendo? Você é o culpado de alguma coisa, seu Ale. A minha esposa também me enche o saco por minha causa. Não, olha, a minha esposa, Fernanda, ela compadece das dores aí da sua senhora também, viu? É, mesmo. Eu dou muito trabalho também, viu? É. Né? Você é um pouco safadinho também? Não, não, não, sou nada. É que eu tenho uma capivara que grita muito, né? Então. Ah, passado te condena, né? Passado te condena. Tem uma capivara, imagina. Viu? Ale, manda um abraço para a minha dona encrenca, dona Fernanda. Dá um pequeno decreto para ela. Ô, Fernanda, hoje é dia do Ale borrar o seu batom e não o seu rímel. Boa. Dependendo da esfregada, bota tudo. Poético. É isso aí. Então tá bom, Alexandre, obrigado pela sua participação. Ela foi uma participação muito essencial. Muito boa. Uma ideia fantástica. Não, agora eu entendi. Eu sei que a maioria desses energúmenos que estão aqui não entenderam, mas eu entendi perfeitamente o que você falou. Que ele supôs, a mensagem que você passou. É que o governo bancasse a única coisa que eu achei legal foi o Neymar jogar no Verdão. Isso eu achei sensacional. Paga pau mesmo aí, trouxa. Paga pau. Chefe, não é o governo. Você não prestou atenção. Não explica de novo. Você não prestou atenção. Um abraço. É, não prestou atenção. Começa de novo. Não, melhor não. Prestaram atenção na tese dele. É pertinente, sim. Eu acho que é pertinente. Boa. Tá certo, você tá certo, Ale. Você tá certíssimo. Então enfia dinheiro no futebol, pô. Ah, enfia mesmo. Você tá certíssimo, viu, velho? Sabe, aí eu sou. Aí, por exemplo, o Corinthians esse ano jogou bem. Aí eu sobre. Aí, por exemplo, no retrasado, eu sobre. A pessoa corintiana, eu sou obrigado a ver jogo de time ruim do Corinthians, porque a Globo só passa, por causa da torcida. Porra, então vai, ô Globo, ô Leiloca. Pode reclamar de ruim dos adversários, porque você torce pra Portuguesa. Aqui, fecha, manda a Comembol passear. Porra, vamos fazer um futebol manda grande aqui, porra. Portuguesa 2, Calabresa 3,50 fatias. Ah, quem dera. Tá bom, meu velho, obrigado. Um feliz Natal bom pra Natal. Você, tá bom, meu velho? Só vou mandar um abraço pro ex-integrante aí, Portuga. Grande abraço, assistimos o jogo aí da Portuguesa. Ligou Portuga, o Portuga. Né? Erickson de 2008. Olha, grande velho, abraço, só faz Portuga. Tempo, hein? Louco, hein? Gente, cacete, tá um abraço bom, pro Portuga. Um abraço aí. Pro Portuga. Boa. Um abraço pro Portuga. Portuga é maravilhoso. Portuga, valeu, meu velho, obrigado, abraço. Bom Natal, Portuga. Mas se puder evitar, é melhor. Abraço, né? É melhor. É isso aí. Esse é o Estádio 97 de Perenergia. Olha só, eu vou dar um recado importante agora de HDI Seguros, meu amigo. Olha só, agora eu vou falar com você que vai fazer ou vai de repente renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é verdade? Mas com certeza o seu tempo é muito mais valioso, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o teu carro, não é verdade? Então você tem que fazer o seguro do seu carro com HDI, porque em caso de batida, É só passar no HD Bate Pronto, que é aquele centro de atendimento que libera em pouquíssimos minutos o conserto do seu carro. É, meu amigo, pra que perder dias aí esperando um vistoriador passar na oficina pra liberar o conserto, não é verdade? Com a HDI você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome dos distribuidores Ford. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59. É, só nos distribuidores Ford. Estádio 97 na Energia 97, estamos perto do final do programa, hein, senhores? Ah! Último do ano, pô. Foi no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Você não canta, por que o Mota espanou agora aí? O Mota deu um maior piti aí que eu ouvi daqui. Ele falou, vai na sala dele que ela no fundo lá, o trouxa. É, o Mota é todo também. Tá falando... É porque o trouxa, ele tá meia hora falando. Fala quem é o trouxa. É o trouxa, a baleia azul aqui. O chefe. O chefe. Tá meio... O chama o Lawson pra ele se despedir da gente, pro ouvinte. Chama o Lawson. Meu, o mesmo jeito que eu posso sair daqui na sala dele lá, ele pode também. Não, o chefe não pode, André. Você põe mais carisma. O chefe é o nosso... A moeba gigante, ele vai assim. E outra, se ele sair daí, o banco pula, porque ele é o equilíbrio da banqueta. Peraí, o Cazuza ali, como ele diz? O cone, né? Tava sendo um cone. Nosso geleca. É, na verdade. O geleca. Vai. Olha! Posso mandar? Posso mandar Feliz Natal pra minha família? Manda. Você tem família? Ah, não, aí não. Deitado, hein? Toda hora você fala no ar que você não tem ninguém. É. Eu tenho minha família. A família do Chuchu é minha família. Então tá bom. Mas não é lá de Manaus, lá, o Crocodilo Dante? A família lá é a Kelly, os índios lá. A Kelly, a Kate. E Kelly? A Kelly, é minhas primas. Kelly, Kate. Kelly Linguiça. Nossa, tá tão engraçado. Rio que tem piranha, jacaré, nada de costa, hein? Posso falar? Fala, ô Matinha. Vou mandar um beijo pra minha família que tá lá em Manaus. A Kelly, a Kate, meu tio, toda a família, todos os índios de lá. É nome artístico. Você tem família índia mesmo, tem, Mota? Tem. E mandar um beijo pra minha família Tonioli, que é a família do Chuchu, que tá aqui, pra minhas filhas, minha enteada, pra minha neta, Gabi, pra todo mundo e pra todos os ouvintes, um Feliz Natal. Ouvintes? É, então é pra um só. Posso falar do meu jeito? Pra todo ouvinte. Claro, deixa ele falar. Porque você é dono agora, do jeito que eu falo? Fala, ô Matheus. Pede uma porção de dinheiro. Você vai ainda me ligar pra ter que dormir em casa. Fica na sua. Oh, um beijo aí, Feliz Natal pra todo mundo. Boas festas. Deitou, Ale. Tá, agora, pega uma porção de S aí, por favor. Ô, mano, você vai passar o Natal aí? Como é que vai ser? Não, Domênico, eu tô voltando pra São Paulo amanhã cedo aí. Amanhã cedo? É, amanhã cedo tô retornando aí pra cidade de São Paulo e também, infelizmente, eu não vou conseguir dar um abraço pessoalmente em vocês. Ah, vai sim. Mas sintam-se abraçados aí, é um orgulho enorme por fazer parte desse time aí do Estádio 97 aí. Infelizmente, tô morando agora aqui no Rio de Janeiro, mas participando diariamente com todos vocês e mandando aquela resenha no rádio junto com toda a rapaziada que tá ouvindo a gente nos carros aí espalhados pela cidade de São Paulo também. Boa, mano. Grande abraço a todos. Bom retorno. Um prazer enorme novamente aí fazer o programa com vocês aí. Vocês são do cacete, mano. O Valeu, maninho. É um programa fodástico. E o Benjamin vai passar o Natal onde, hein, mano? O Benjamin não tem Natal, irmão. Ele não comemora, ele folga no Natal, mas Natal. Ele não tem Natal. O Benjamin comemora até Ramadã, velho. Pra não trabalhar, ele faz de tudo. Verdade. Agora, ô Matinha. Matinha. Peraí, só um minutinho aqui, ô. Pois não. O Dick quer mandar um beijo Dick. Na boca do mano aqui. Pode mandar. Ó. Ô, mano, um abraço pra você. Diga. Fala, Dick. Feliz 2018. Tamo junto aí. 2018, vocês vão cansar de me ver aqui, hein? Minha cara aqui na energia. Boa. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes do Estádio 97. Sensacional. O Domênico é sensacional. Marcão, obrigado. Mota RG, Alê, Bah, você é sensacional. Boa, não, é verdade, o chefe. É o chefe, chefe. Não vi ele. E o Vieira, claro. Boa. É, o Vieira. Um abraço a todos. Muito obrigado. Feliz 2018 pra todo mundo. E vamos que vamos. Ano que vem, vocês vão cansar de me ver aqui. Não, vai se preparando. Sempre. Boa. Um abraço pro chefe, pro Sombra, onde ele estiver. Ô, Motinha. Melhor chefe. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra você. E você vai responder aqui no ar. Sim. O que, se você pudesse pedir alguma coisa pro seu time de presente de Natal, o que você pediria? Boa, Domênico. Pra não gritar o ano que vem. Time grande não cai. É, um bom pedido. Seu nome é Motinha? É um bom pedido. Seu nome é Motinha? Seria um bom pedido. Seria um bom pedido. Seu Mota? Mas, acho não, que você... É o que eles pedem, só falam isso há muito tempo. Responde, Timigrande não cai. Aí ele não queria falar isso. É. Ah, é isso, a gente nunca caiu mesmo, trouxa. Mas então aí? Chupa. E aí? Nossa, e aí? Paga sua marmita, seu louco. E aí? Nunca caiu, deitada. Nunca caiu. O título. Título, com um certeza. Título. Qual título, Mota? Mas um título qualquer? Título. Qual? Eleitor. Campeonato Paulista, tá bom? Que eleitor? Eu queria... Você tem que escolher um. O Brasileirão. É, mas é Brasileirão. Você, Marcão, E aí, Marcones? Ah, o título mais importante que o São Paulo vai disputar ano que vem é o brasileiro. Então eu queria ser campeão brasileiro. Boa, chefe. Marcão. Eu quero Libertadores 2018. Essa foi boa, hein? Boa. RG. RG. A liberta, de... né? Liberta depois, é legal, né? Depois de Pelé, Robinho, Giovani, Neymar, que o raio continue caindo na Vila. É verdade, só cai no meu raio. É isso, Ale. O senhor tem 25% de cada time. Não dá, Basílio. Né? Vaselina não torce. Você, Bá. Que eu quero pro ano que vem pro meu time? É, se você pudesse escolher um presente. Um presente. É, mas é, ó. É um presente. Pagar o estádio. Uma diretoria mais competente. Que deitada. Um novo conselho deliberativo no Corinthians, sabe? Ah, então você não quer o Andrés, porque... Não, já deu, Marcão. Já deu renovação e transparência. Ah, bom. Tá entendendo? Boa. Infelizmente não, foi uma opção minha, mas eu não voto mais lá no Corinthians. É mesmo? Mas se eu fosse votar, eu votaria em Felipe Isabella. Perfeito. Tá? É mesmo? Eu iria de Felipe Isabella. Ó, o Ale gostou, hein? Conheço o Isabella, gosto muito dele. E numa chapa de conselho, eu votaria na chapa 54, que é uns amigos de quadra, de torcida, entendeu? Então, legal. Uma mudança legal no Corinthians, assim, seria legal. Conhece o Ale, o Felipe Isabella aí? Ele fez faculdade lá no Largo São Francisco. É. E aí eu fui treinador dele, foi presidente da Atlética, advogado importante. E ele tá indo por um caminho muito difícil, não é no Corinthians. É no futebol brasileiro, né? Ele é honesto, né? Ele tá honesto, então vai ser difícil. Mas você não perguntou pra mim, eu quero saber, os seus 25% de cada um, como é que faz? Vou ficar um título... Tem que dar um presente pros quatro. Um título pra cada um. Então vai, escolhe, vamos lá. São Paulo primeiro. Ah, faz tempo que São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista. Vou dar São Paulo Paulista. Me ajuda, legal. Santos. Caramba, hein, Marcão. O Santos vai ficar com a Copa do Brasil. Tá. O Palmeiras. Palmeiras vai ficar com a Libertadores. E o Corinthians. Com o Campeonato Brasileiro. Ó, oh, que legal, bicampeonato. Agora tá bom, eu gostaria de aproveitar e pedir um presente pra mim. Qual seria, Alê? Ah, que eu continue amando e me dedicando inteiramente à dona encrenca, à Tereza. É, olha que declaração, que é bonito, sensacional. Que é a mulher da minha vida, né? O meu coração, Alê, é da Tereza. E às vezes a gente não sabe muito bem se expressar e tal. E aproveito que eu tô do lado de vocês, são pessoas que eu amo e dos Você ouvintes. É meio cavalo, né, Alê? É, um pouco, às vezes, um pouco jumento também. Mas eu quero dizer pra dona encrenca, Tereza, que ela é a mulher da minha vida. Olha. E que eu espero passar o resto dos meus dias ao lado dessa mulher maravilhosa e incrível. Boa, seu amigo. Te amo, Tere. Uma declaração lá. Só aproveitando. Aproveitando e ratificando, eu quero aqui, com toda a minha experiência, com todos os meus anos de vida, dizer que, pra dona encrenca, que é a pura verdade isso tudo que o Ale está dizendo. Sensacional. Boa, RG. O Dodô, eu quero o Tetra, né? Da Liberta, né? É o atual campeão, né? Nós vamos chegar chegando. E você, chegando, mano? Né? E aí? Domênico, fala. Pra você ver o discursinho de loser dessa cambada aí. Eu quero Libertadores. Eu quero Mundial, irmão. Eu quero Mundial. Libertadores qualquer um ganha. Mas o Mundial precisa ganhar a Libertadores primeiro. O Palmeiras quer também. Domênico, quando você fala eu quero a Libertadores, você não dá a conotação de que você vai ganhar o mundo. Agora, chega lá. Por exemplo, eu quero pegar Libertadores ou nosso Você é o único que tem experiência em ganhar o Mundial sem ganhar a Libertadores. Não, pelo contrário. Eu tenho experiência porque eu fui o último sul-americano que foi pro Japão e não passei vergonha. Então, eu dou uma segurada aí, comédia. O Corinthians, ano que vem, vai pegar o Bayern na final do Mundial e vão passar o carro naquele coitado. De novo, tem que ser o problema. Marmita! Eu quero Mundial. Marmita! Marmita! Marmita! Paga a marmita! Ô, mano, obrigado pela sua participação daí do Rio, como sempre acontece, tá bom? Valeu, Dodô. Obrigado mesmo. Eu queria mandar um abraço aí também, um Feliz Natal aí pra todos vocês e pra todos os ouvintes também. Segunda-feira já teremos aí um período de recesso, teremos reprises do Estádio 97, mas eu queria desejar aí um feliz 2018 para toda essa galera aí que nos prestigia aí. Boa, mano. Dia após dia, Domênico Gato, e faz o Estádio 97 ser essa potência no rádio de São Paulo, cara. Graças a Deus aí o programa já tá há mais de 18 anos no ar, e tenho certeza absoluta que com um time fantástico aí de pessoas honestas, carismáticas e competentes como vocês, eu tenho certeza que 18 anos é um período muito pouco e singelo diante de todo o tempo que nós ficaremos vivos ainda no rádio paulistano. Tá bom, mano? Obrigado, galera. Grande prazer aí fazer o programa com vocês. E obrigado, ouvintes, também. Feliz Natal pra todos vocês e um excelente 2018. Boa, mano. Valeu, muita Maurício. Saúde. Valeu, mano, pra presidente. Feliz Natal. Valeu. Feliz ano novo aí pra todo mundo. Feliz último Natal. Programa do ano, semana que vem e na outra semana. São duas semanas seguidas que teremos programas gravados e nós vamos escolher aí a dedo os programas que vão entrar no ar. Programas que foram escolhidos pela produção. Os melhores do ano. Então, você vai ter aí os melhores do ano. Eu quero agradecer ao ouvinte do Estádio 97. Hoje, evidentemente, que foi uma brincadeira que eu fiz. Claro. Pra mudar um pouco esse espírito de desligar na cara do ouvinte e brincar tudo. Então, a gente pegou o telefone se alguém deles. Se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas foi uma brincadeira. Pra poder mudar um pouquinho também esse negócio de ficar sempre aquela coisa séria e tal. E eu quero agradecer muito. Sim. O carinho do ouvinte do Estádio 97, muito legal. Da Energia 97, porque sem o ouvinte a gente não tem programa, não tem porcaria nada, nenhuma. Né? E esse último ano foi muito legal, vocês não têm ideia, então eu falo, talvez até em nome da Rádio Energia, em nome da diretoria do Sombra, do Zé Antônio e do Fernando, nós tivemos talvez, foi o ano que nós tivemos maior nível, o maior índice de audiência já conquistado do Estádio 97. Graças ao Ale que chegou. Boa. Graças a você, Vera, ao chefe, ao RG. Obrigado. Que já estava aqui, estamos lutando por também essa. Também tem essa todo audiência. Mérito. Então tem o Sombra, que teve a ideia, a brilhante ideia de pôr esse programa no ar. O Marcão, que também chegou esse ano também. Exatamente. Marcão, aí, ó. Chegamos junto, Marcão. Aí. Marcão que chegou chegando. O Mano, que pra mim, o Mano é um pilar do programa. Sim. Ele Mano, tá sentado no Mano pino, é... viu? Não, é sério, eu tô falando sério. O Mano é um dos pilares desse programa. Claro que é. É a minha opinião, eu estou expressando a minha opinião. E apesar que ele erra um pouco, viu, Domênico? É verdade. Errar posso... é humano. Errar é humano. Não entendeu, posso esquecer Domênico? Também da produção. Eu gostaria de uma salva de palmas pra produção, porque a produção é não é verdade? E eu acho assim, evidentemente, eu gostaria também, agora de todos nós aqui, todos, pode largar o microfone, vamos bater palma pro ouvinte que ele merece. Boa! Muito obrigado, senhoras e senhores. Estádio 97 volta. No próximo ano, um feliz Natal pra você. Um ano sensacional que você tenha. Muita paz, saúde. E o Estádio 97 tá aí no ano que vem junto com você, tá bom? Voltaremos no ano que vem em nome de Clássico do Dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão. Aí amanhã, triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite. E extra vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Feliz Natal. Feliz ano, obrigado, valeu gente. Valeu. Um abraço, valeu. Tchau. Após os comerciais tem. Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação mixados todos os dias às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. IRB. Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Brasil entrou de vez na rota do crescimento. A redução dos juros, a queda da inflação e a retomada do emprego são sinais claros de que o governo está acertando. No Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, temos trabalhado na nova política automotiva. Estamos reposicionando o Brasil no comércio internacional e apostado na inovação. Este é o jeito republicano de governar. Filie-se ao PRB. Partido Republicano Brasileiro. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Peça sua música no nosso WhatsApp 94353-0150. Campos Machado. Meu amigo, minha amiga, Hoje no Brasil, só se fala no que é velho e no que é novo. O que é velho não serve para mais nada. E só o que é novo seria a salvação. Mas não é nada disso que está acontecendo. O velho continua velho e o novo nunca foi novo. Então vamos falar do que está dando certo. E o que está dando certo, de verdade, é o PTB. Um partido com história de cara nova, experiência, amor e coragem. Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou três parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, apenas três parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Presidente Lula, a crise está grande, desemprego alto. O Brasil tem jeito? Tem. E você, Marinho, sabe como é que é possível consertar o Brasil. Você foi ministro do Trabalho e nós resolvemos essa crise fazendo com que o pobre pudesse participar da economia brasileira. Quando nós colocamos dinheiro para circular na mão da sociedade, nós recuperamos a economia. É o que eu tenho dito na minha caminhada por São Paulo. Jeito tem. E o PT sabe fazer. Filie-se ao PT. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. IRB. Celso Russomano. A família é o pilar de sustentação da sociedade. A força viva que mantém a nação em pé. Enfraquecer os valores familiares é colocar o país em risco. Nós, republicanos, entendemos que a vida em sociedade depende do afeto que temos uns pelos outros. Jorge Wilson. É nosso dever estimular o senso de pertencimento, de comunidade e de integração. Se você também pensa assim, filie-se ao PRB. Partido Republicano Brasileiro. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Zé, mano, eu achei um negócio aqui que me lembrou muito você. O que você tá falando, mano? Eu tava olhando aqui umas brincadeiras antigas e elas eram um pouco violentas demais. Aí, né? Você tá exagerando, eu não sou tão Joselito assim. O quê? Zé, você é o Joselito da nova geração. Tá. Manda aí o que você achou, vai. Tinha um que chamava Batendo na Pinhata. Pô, isso eu conheço. Não, você não conhece, deixa eu explicar. Nessa, você amarrava um menino em uma árvore por uma corda e preso pela cintura. Aí os outros amiguinhos ficavam batendo nele com um pedaço de pano, lenço ou toalha. E se a pessoa presa conseguisse revidar alguma porrada, ela trocava de lugar com a pinhata. Sensacional! Viu? Tá, outra. Outra que eu achei era o jogo de porretes. Tan tan tararan, tan tararan, tan tararan. Que jogo era esse, Gustavo Targaryen? Esse jogo, Zé Stark, tinha aí uma premissa interessante. Duas crianças vendadas de bruços seguravam porretes e tentavam acertar a cabeça do seu adversário. Maravilhoso, que mais? Essa é a mais perigosa, chamava arquearia aérea. Tá, parece osso mesmo. Nessa, as crianças pegavam arcos e flechas e construíam um poste de cerca de 30 metros de altura com penas na ponta. O objetivo era muito simples, acertar as penas nas pontas do poste. Ô, louco, mas e quando as flechas voltavam, não dava ruim? É aí que mora o perigo que eu falei, cara. Eita, essa eu não brincaria não. Mas aí, se você gosta de curiosidades extremamente relevantes, mas incrivelmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Favro. E eu sou o Zé Constantino e nós somos... Somos do Cê Não Sabe. Ai, ai. Ô, Zé, aliás, o que você tá fazendo com esse porrete aqui? Ah, sei lá, você me deu uma ideia aqui. Oh, crap. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Energia 97. More music right now. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Night. Sessions. Começando Night Sessions aqui na Energia 97. Boa noite, boa sexta-feira pra você. Primeira hora é dele, DJ Anderson Tomé. Tá no ar até as 10. Night Sessions. Oh, House Music. House Music. Night Session. Night Session. Appreciate, and she ain't on my way. Sessions. I'm moving.